Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bem-vindo a Orion Games. Woohoo! Sejam muito bem-vindos ao OrionCast de palpites. É o bolão OrionCast para o Game of the Year. A gente vai palpitar aqui, vamos fazer as nossas apostas, vamos ver quem vai queimar a língua no fim do ano, né? E apresentando aqui os viciados nessa casa de jogadores aqui, jogos de azar, temos conosco Hyde, Mr. Bubbles, Cetista, Homem Mal e esse que vos fala, Lula Molusco. Começando a leitura de cartinhas do cast de Massacotes, aqui vamos começar com o Hyde. Hyde, o que diz a sua cartinha? Bom, minha carta é do Keystone Herbert, né? E engraçado que isso não é um nick, é realmente o nome dele. Ele manda lá, buenas, Orion Gamers. Mascotes não são só ícones das soft houses, mas verdadeiras iscas, portas de entrada para os simples jogadores casuais ao mundo dos games. Baby Mario e Yoshi, como já mencionei em outro e-mail, foram responsáveis por minha curva de aprendizagem. De um mero rato de arcades, aí coloca assim entre parênteses de bar, a um gamer apaixonado e completo. Sobre os mascotes em si, Mario e Sonic são unanimidades, verdadeiros ícones não só dos games, mas do entretenimento em si. Jax, Crash, Clona, Banjo e Spyro, apesar do enorme potencial, como muitos outros, foram mal aproveitados e caíram no ostracismo. Palavra bonita, né? Isso aí. Bonita, né? Ostracismo. Ostracismo, vou usar mais vezes. Só mais um adendo. Entre os mascotes mais originais e divertidos, quem rula mesmo é o Clayman. Com seus mundos psicodélicos, visual inconfundível com animação em stop motion, além, é claro, da trilha sonora sensacional do músico Terry S. Taylor. Procurem por seus álbuns em importadoras. Nossa, aí, cara. Share, manda... O cara manda muito bem. PS, me convidem para participar de um episódio com vocês. Poxa, vocês estão precisando de um fighting gamer na equipe. Na verdade, precisa de alguém que joga jogos de futebol, né? Fighting gamer tem bastante aqui. Falaremos de fighting gamers em breve. Beleza, é isso aí. Mas beleza, valeu pela cartinha, gostamos do comentário e vamos lá. Mr. Bubbles, o que diz a sua cartinha? A minha é do Aramis Detone e ele começa: aí, galera da Orion, muito bom cast sobre mascotes, mas não dou nota 9.9, sim 9.0, por três motivos. Apesar de não jogar Zelda, acho que o Link pode ser considerado um mascote, principalmente se considerar o visual caricato utilizado no Wind Waker, pois não tem como pensar em Nintendo sem lembrar de Mario, Link e Kirby, que foi citado no final do cast. Bom, é um ponto, né? Depende, vai depender de cada pessoa, né? Eu não consigo ver o Link como mascote. Eu também não. Mas vamos lá. Sobre Mega Man, já que citaram o Zero como sidekick, apesar de eu achar ele mais foda que o próprio Mega Man, mas ainda assim ele continua sendo um sidekick. Podiam ter comentado sobre o cachorro que estava presente nos outros jogos. É verdade, ele tinha um cachorro de robô. Como é que era o nome do cachorro, alguém lembra? Não lembro. Tinha no desenho, era legal aquele desenho do Mega Man. Mas era só no Mega Man, não tinha no Rockman. No Rockman ele não tinha mais cachorro. É verdade. Porque ele já era adolescente, ele já não ligava pra essas coisas. Mas no Legends tinha. E terceiro, e se Yoshi, que era usado como trampolim descartável pelo Mario, ele tá comentando... Yoshi usado como uma puta, o Link pra ele poderia ser mascote. Apesar que também eu não imaginaria a Sandy falando o que ela falou recentemente, imaginaria o Júnior, mas ela não, tudo pode acontecer. Então ele fala que se o Yoshi pode ser considerado, por que não o Tails, né? Ah, isso é verdade, a gente... Deu uma canelada aqui de esquecer de falar do Tails. O Tails também seria outro trampolim, digamos assim, outro mascote usado como uma putinha. Ele era escudo, ele até fala aqui, né? Que ele era um escudo do Sonic. Nossa. Aí continuando. Tirando esses três pontos, o cast foi muito bom e, de certa forma, nostálgico, por três motivos também. O Gex não foi algo que eu joguei, mas lembrei de ver em revistas quando era mais novo e sentia curiosidade em relação ao jogo. Bacana. O Warfarm Jim eu joguei pouco, mas foi um jogo que se destacou. O Rayman foi um dos jogos que mais joguei quando era novo, e apesar dele ter uma cara de coitado, dá pra dizer que é um personagem carismático. Além disso, é um dos poucos personagens que acho que ficou melhor quando recebeu um visual mais atual, já que ficou com menos cara de coitado. O Rayman ficou melhor mesmo. Tem cara de coitado mesmo, concordo com ele. Ele fala que sobre os jogos atuais, né, que a maioria prefere investir em figuras humanas menos caricatas, como é o caso do soldado Hellgeist, É o Big Daddy, o Master Chief e o Ezio. E Big o Altair. Daddy é caricato Big pra Daddy caramba. É um mascote, né? Big Daddy é um mascote. Ele é muito eu acho caricato. Que a Little Sister é mais mascote do que Big Daddy. Mas tudo bem. Os dois estão ali. Os dois estão ali. É, vamos lá, as missões honrosas dele são para pro Worms e pro Bomberman. Bomberman, ó, ótima menção. Esse honrosa. Realmente foi uma canelada nossa, hein? A gente esqueceu do Bomberman. Canelada. Bomberman. E ele só manda. Ele só manda mais um off-topic aqui que ele fez uma inveja pro Hyde, que ele mandou uma foto dele quando era criança, que ele tinha uma blusa do Sonic. Putz, eu invejo mesmo, hein? Eu sempre quis ter uma dessas e não. Eu tinha uma camiseta regata. Eu nem gostava de camiseta regata e tinha, só porque era do Sonic. Mas caramba. É a blusa legal dele aí, fiquei com inveja. Legal, valeu, valeu pela cartinha, valeu pela trollada aí também, né? Vamos lá, eu vou ler a cartinha dele. General J, também conhecido como General J, né? Olá pessoal do OrionCast, aqui é o General J e aqui vai mais uma cartinha. Eu curti muito o tema, que merece até parte 2. Curto muito a maioria dos mascotes que vocês falam, então vou fazer algumas observações. A Kazooie, do Banjo-Kazooie, na verdade é fêmea. E eu tenho uma teoria que ela está sempre de TPM. Isso é verdade. 2. Mega Man é um mascote muito marcante. A versão pixelada dele é tão épica que voltou ativa nos dias de hoje. E com certeza as músicas são marcantes demais. Tanto nos 8-bits, como nos X também. É, X-bits é bacana, né? Eu tenho tanto beat hoje que também sempre brinquei que o Mega Man não cometia roubo seguido de morte, mas sim morte seguida de roubo. Essa foi boa. Verdade. Mas, meu, foi genial. Aqui, 8 bits, como nos X-bits, cara, tá inspirado, general. 3. Eu curtia muito os Rayman em 3D. Agora, essa versão em 2D para Xbox 360 tá muito legal. E com certeza vai ser uma das minhas compras para o final do ano. 4. Por mais estranho que pareça, eu curto o Echo the Dolphin. É um jogo totalmente sem sentido, mas eu achei divertido. Realmente é estranho. Parabéns, cara. Você curte Echo the Dolphin. Enfim, foi isso. Mais ou menos o que eu gostaria de falar. Cast nota 9.8 e até a próxima. Cara, valeu a cartinha. Super criativa. Bacana. Vamos lá. Hyde, tem mais cartinha aí? Tem mais uma cartinha aqui do Gustavo Meneghelli. Uhum. Meu nome é Gustavo Meneghelli, moro em São Caetano do Sul, São Paulo. Eu descobri o podcast de vocês há poucas semanas e me identifiquei bastante. Queria muito ter descoberto antes. Então espalhe aí e ajude outras pessoas a descobrirem nosso cast mais rápido. Espalhe aí. Vai OrionCast, vai OrionCast. O cast sobre mascotes foi muito legal. Lembrei de muita coisa das antigas. Engraçado que quando a memória falhava, eu me lembrava do nome, mas não de como era o mascote. Pesquisava no Google Images. E aí encontrava, né? Ele disse que procurou o Wild Acrobat lá. Oh, bacana, bacana. Aí ele diz assim, faz uma pergunta aqui, né? Vocês estão loucos? É ótimo que os casts sejam engraçados. Que acho que a gente falou que quando o cast tá engraçado foi feio, né? Não, é que a gente falou que a gente não faz pensando em ser engraçado. Não que a gente não queira que seja engraçado, é ótimo. Que se vocês acham engraçado, melhor ainda, né? Mas a intenção não é ser engraçado, não. Não, a intenção não é, mas que a gente se diverte fazendo. Então acho que a gente se divertindo e o pessoal se diverte ouvindo. Uhum. Mas não é pra ser engraçado. Sim. Eu mesmo vivo olhando pros lados aqui no trampo pra ver se não estão me olhando assustados por causa das risadas. Se pararem pra reparar, vocês riem bastante nos casts, o que é normal, e eu rio ainda mais. Não se preocupem com isso, por favor, continuem sendo engraçados, mesmo porque, na minha opinião, isso não desvia o foco. Quanto às menções honrosas, ele manda aqui o Pikachu, seria considerado mascote? Sim, sim, claro. Pô, cara, Pikachu foi uma canelada nossa. Se sim, é a minha menção honrosa. Aí duas perguntas. No cast sobre Battlefield vs Modern Warcraft 3... Modern Warcraft 3 ficou legal, cara. Seria ótimo. Cara. Você criou um título agora. Deixa eu gravar. Não é pra rir, hein? Não é pra rir, hein? É pra rir, é sério. Battlefield 3 versus Modern Warfare 3. O Lula tava falando sério quando usou a expressão headshot na cabeça? É claro. É claro, seríssimo. Já viu headshot no pé, na mão? Só tem na cabeça. É verdade. É sério, cara. Esse teste é sério. Essa invenção é do Pascoal. Vai o crédito pra ele. Então, vocês já assistiram um novo programa de games da MTV? Do PC, né? Sim, já assisti. Assisti. O que acharam? Eu gostei. Eu gostei bastante também, viu? Eu gosto do Peter Siqueira. Então, é. Bom, não, né? Eu gostei assim porque, um, ele é gamer mesmo. Você vê que ele é gamer, né? Porque uma coisa que eu detesto nesses programas é quando coloca aquela menina burra falando do game e não conhece porcaria nenhuma. E ele não abriu mão do estilo dele. Né? Vamos que todas chamar a gente de machista. É, não, a Jessica Chobot, por exemplo, pô, cara, é dessas meninas bonitas e que é gamer de verdade. Então é que eu ainda não vi no Brasil, né? Só conheço mulheres assim fora, né? De outras mídias nos Estados Unidos. Não que não tenha também, não vão xingar. Não que não tenha também, apareçam. Se tiver, apareçam, né? É que o Lula não viu. Eu não vi, não ouvi. Mas, cara, eu gostei, ele não abre mão do estilo dele. É muito bom, as análises dele são bem legais, assim. Tomara que continue o programa aí. Tomara. E abraço e até mais. Eu vou emendar a cartinha do Marcos Oliveira. Ele diz: beleza, galera da Orion. Comecei a ouvir o OrionCast há mais ou menos 3 semanas e já ouvi quase todos. Foi o primeiro cast que eu ouvi e a partir de então já escutei vários outros de diversos temas que gosto, como animes e cinema. Gostaria de parabenizá-los pelo trabalho único. Pô, cara, brigadão mesmo. O que vocês fazem é um cast com um ponto de vista de fã de games, o que me deixa mais próximo dos meus ouvintes e é natural. Cara, tô ligado. Olha isso aqui, galera. Vocês redigem desse jeito, vocês trollam a gente, ó. O que os deixa mais próximos dos seus ouvintes é a naturalidade que vocês conduzem os temas abordados nos OrionCasts. Beleza, não trollem a gente, deem uma corrigidinha, por favor. Que me lembra muito as discursões, acho que é discursões, né? Que tenho com os meus amigos quando falamos de algum jogo. Sobre a leitura de cartas em vídeo seria muito legal. A respeito sobre os rostos de vocês, é só lembrarem que o setista, com aquela beleza toda, teve coragem de botar a foto no cast da E3, porque vocês não colocariam? Na realidade, cara, a gente vai explicar. A gente sabe que o setista é feio, né? Normal, nem todo mundo agraciou as pessoas, né? Com a beleza, né? Nem todo mundo tem essa sorte. Mas a gente fez o vídeo e o áudio ficou muito ruim. É. Então, por isso que não rolou. Então, a gente não ficou com vergonha nas nossas caras feias. A única pessoa que tem motivo pra ficar com vergonha é o setista, que é mais feio que todo mundo. É. Então, tudo bem. E ele deu, assim, pra ajudar, ele deu uma nota 8,5 aqui. Valeu, mas tá perdoado, hein, Marcos Oliveira. Mas é isso, a gente tentou fazer em vídeo e não rolou o áudio. A gente chega lá. Quando a gente tiver o estúdio do Jornal Nacional, a gente chega lá. Eu só tenho uma citação aqui também do Antônio Rezende, uhum, que ele mandou uma carta, não vai dar tempo de ler, mas ele falou, ele lembrou do Chocobo como um mascote, é verdade. Eu deveria ter lembrado disso. Aquela galinha grande? Exato. Ah, tá. Se o Pikachu é, cara, o Chocobo também. Com certeza. E vamos lá, temos recadinhos, Hyde. Então, agradecer aí todo o pessoal que mandou cartinhas pra gente, né? Agora eu não tô mais me sentindo um Forever Alone que nem antes, né? O pessoal mandou bastante, agradecer aí o Antônio Rezende, né? O Isaac Levi, Thiago Xavier, o West Nigami mandou uma carta e eu realmente fiquei com medo da carta dele, espero que ele não mande carta assim de novo. Eu acho que ele tá trolando. Eu espero que sim. Originalmente ele está trolando, assim. Eu espero que sim. Mundo dos comentários também, né? Isso, os comentários também. Teve bastante comentários aí. Continuem comentando e participando aí, que acrescenta bastante ao cast. Uhum. É isso. E vamos. Hoje é dia de sorteio, né? Não podemos esquecer que tem um DS aí pra aguardando, despachar. Aguardando o novo dono aí. Vou explicar aqui como vai funcionar o sorteio, né? Cada pessoa que se cadastrou ganhou um número, né? Referente ao número de pontos que ela tem. Se o cara tem 5 pontos, ganhou 5 números. Se tem 7, ganhou 7 números, né? Eu vou colocar o total de números que tem no random.org e dar um generate aqui e ver o que cai, né? Então tá lá. Generate. Pronto, sorteado. Agora vamos ver quem é aqui. Rufem os tambores. Vamos ver a resposta dele aqui se tá certa. Tá certa. Qual era a pergunta mesmo? A pergunta era: quem foi o criador de Mario? E a teve resposta... gente que teve a coragem de errar. teve, né? A resposta era Shigeru Miyamoto, né? É. Vamos verificar o CPF aqui no site da Receita, né? Tá ok. O vencedor foi. Thiago Xavier do Nascimento. Parabéns! Parabéns! Cara. A gente vai entrar em contato aí com você, com o e-mail que está cadastrado no seu cadastro, né? Cadastrado no cadastro. E a gente vai pedir seu endereço e a gente vai mandar o DS essa semana. E nós só trabalhamos com fotos, depois queremos fotos para o site, hein, com DS e tudo. Isso. Agora já era, sua alma é nossa. A gente comprou uma alma com DS. É pra todo mundo que participou, valeu, né? Isso, e se você não ganhou, não desanima, que a gente vai fazer mais sorteios, mais promoções futuro. Mais prêmios. Mas pra isso, espalhem aí a palavra, espalhem o OrionCast. Espalhem o OrionCast, a gente quer premiar a galera. Beleza? Mais algum recado, Hyde? Sigam a gente no Twitter e curtam lá no Facebook. E ouçam o cast sempre, né? Ouçam o cast. Valeu, valeu muito, pessoal que participou da promoção. Valeu as cartinhas e vamos pro assunto de hoje. Começando o assunto de hoje, né, vamos falar dos indicados ao jogo do ano. A gente vai se basear nos indicados da VGA, né, que é, digamos assim, eu acho que é a festa mais legal, né, porque parece um Grammy, né, os caras chamam lá em cima, recebem o prêmio, né, então é uma festa bonitinha, né, então a gente vai se basear nos indicados, né, a gente vai comentar aqui, vai dar nossos palpites do que a gente acha que vai ganhar. É, começando com o indicado a melhor DLC do ano, né? O melhor conteúdo por download. Então a gente tem aqui os seguintes indicados, né? Fallout New Vegas, Old World Blues, né? Mass Effect 2 Arrival, Mortal Kombat Freddy Krueger, Portal 2 Peer Review. Começando aí por Hyde. O que você acha aí no seu bolão aí? O que você acha, olha, que vai dar? Que difícil isso, hein? Eu não conheço nada disso. É, mas é triste, é bolão. Critérios nada a ver, assim. É bolão, é chutômetro. Então, mas já que eu não conheço nada, eu vou votar no Mortal Kombat, Fred Krueger. Ah, eu também acho mega carismático, cara. Já pode somar o meu voto aí. Dois é uma votos ideia original, né? É, não, eu acho que tem tudo a ver com Mortal Kombat. Verdade. Agora, e ainda, tipo assim, eu pediria o Jason, cara. Eu queria um Fred Krueger versus Jason no Mortal Kombat. Ia ser legal. Ia ser muito louco, cara. Acho muito, muito foda. É, Mr. Bubbles, o que você acha que vai levar? Eu, assim, falando sem embasamento nenhum, porque eu não joguei nenhum deles aqui, né? Eu acho que quem vai ganhar é o Portal. Pela quantidade de indicação que ele teve, mas, e tal, mas eu acho que ele é um DLC jogo queridão. Esse DLC do Portal faz o quê? Não, faço a menor ideia. Acho que só faz, tipo assim, é uma roupa de avatar e você botou no Portal. Uma roupa de avatar. Não é que eu tô falando que eu acho que vai ganhar, sei lá. Eu acho que os caras vão dar prêmio pra Portal. Então, mas daqui é o DLC, né? Sim, então. Mas sei lá, os caras estão indicando Portal pra tudo, pô. Você acha que Portal tem camisa, então, pra vencer? Eu acho que sim. Acho que o Portal é queridão do pessoal. É queridão da galera, beleza. Homem mal, o que você acha que rola aqui? Puta, cara, eu acabei de perceber que... eu não comprei nenhum DLC esse ano, cara. Porque se essas quatro tranqueiras foram eleitas como os melhores, cara... Aquele aquele Undead Nightmare não é desse ano, né? Não, Undead Nightmare é do ano passado, cara. Nossa, não era ele, cara. Uhum. Pô, mas ele ganhou, acho que, do ano passado. Mano. Ganhou. Ah, cara, sei lá, meu. Putz, eu não sei nem se os do Borderlands foi esse ano ou foi ano passado. Não, faz muito tempo. Borderlands é velho. Ó, então, pô, sei lá. Esses aqui, ó. Qual que você acha que ganha desses aqui, ó? Não tem, não vem escapar, não. Não vai pra Borderlands, esses aqui. Ah, cara, eu boto Mass Effect. Mass Effect? Mass Effect 2, o Arrival? Beleza. Vamos lá, está computado o voto. Cientista, o que você acha que rola aqui? Bom, eu joguei o Mass Effect 2 Arrival. Esse eu tenho e eu já terminei ele. Então, só fazendo uma análise baseada nos jogos e nos reviews. Eu vi o review do Old World Blues, do Fallout New Vegas, e parece que ele não adicionou muita coisa nova ao Fallout New Vegas que a gente já jogou. Eu joguei algumas horinhas de New Vegas aí e eu não fiquei tão maravilhado como eu fiquei com Fallout 3. Então, eu não votaria nele. Eu não jogo muito Mortal Kombat, também não votaria no Mortal Kombat. Eu joguei o Mass Effect 2 Arrival, achei a história legal, achei a jogabilidade legal, achei ele um pouco curto. E eu gostei bastante. Porém, eu concordo com o Mr. Bubbles, que eu acho que quem vai ganhar é o Portal 2. E o Hyde perguntou o que, que é aí. Você acorda nesse DLC do Portal 2, você acorda um tempo depois com seu amigo e a GLaDOS, ela te leva a mais umas missões co-op. Então é um monte de missão co-op nova. Eu acho que vai ganhar o Portal 2, mas o único que eu posso falar com vazamento bastante é o Mass Effect 2, e eu gostei bastante. Beleza, vamos para a próxima categoria aqui. Essa aqui então empatou aqui no nosso. Empatou. Portal sim, né? E Portal. Depois, quando sair os resultados, a gente faz um review final pra ver quem acertou mais. Quer ver quem ganhou o bolão. Isso aqui. E a gente quer que vocês façam aí também, hein, galera. Vamos ver aí quem é o campeão do bolão. Registrem aí no nosso mural, através de cartinhas, pra gente fazer a contagem aí, quem acertou mais aí, quem vai... Depois o Hyde, ele vê uma premiação, né, Hyde? A gente pensa num brinde, né, pra vocês. Troféu tampa de privada de ouro. Troféu tampa de... Não, é tampinha de tubaína, também, da hora, de ouro. O rei dos bolões, né? Continuando aqui a categoria, né? O Best Downloadable Game, ou melhor jogo por download. Temos aqui indicados o Bastion, né? O Insanely Twisted Shadow Planet, Stacking e Trenched. Caras, que difícil. Esse é fácil. Não, esse é fácil pra fácil, caramba. Fácil? É fácil. Então, nossa. Eu vai, o que, que você acha, vai, Mr. Bull? Vamos ver. Eu já tenho um escolhido aqui. Cara, é Bastion com certeza, né? É o mesmo que o meu também, é não, Bastion. Mas eu joguei os outros, assim, menos o Trenched aqui que eu não joguei. Agora o Stacking e o Insanely Twisted Shadow Planet, eu joguei os dois, são bons jogos. Quer dizer, o Stacking eu não gostei muito, não. O Twisted Shadow Planet eu gostei, mas o Bastion, ele é muito bonito, muito bem feito. Tem aquela ideia do, não é do Radiant Silvergun, o jogo de nave que veio depois dele, o jogo de navinha, caramba, fugiu o nome. Aquele negócio de polarizar tiro preto com tiro branco. Icaruga? Né? Icaruga. Então, a ideia do Icaruga aplicada a um jogo de plataforma, né? Mais que isso até. Não, você tá confundindo. Não tô confundindo? Esse que você tá falando aí é o Outland. Ah, não, tô confundindo, é Outland, desculpa, tô viajando. Esse Twisted Shadow Planet é um de nave também, né? Uhum. Isso. Então ele é muito sombra, bom também. Né? Isso, é muito bom. Mas o Bastion, eu acho que ele vai levar assim de lavada, velho. Não sei se vocês chegaram a jogar, eu joguei só o demo. Não chegar a promoção dele. Não, tem um amigo que comprou, 1.200 pontos, tem um amigo que comprou. O Zuna Gaiden comprou ele no lançamento. Pô, esse então, Bastion é o único que eu ouvi falar desses aí, cara. Uhum. Mas seu voto vai pra Bastion também? É, o único que eu ouvi falar deve ser o único bom. Beleza, eu gostei do critério. Que é o meu critério também, é o que eu mais ouvi falar. Então, eu sou cientista. Cara, eu tô com uns dados aqui, e aí eu joguei o dado e deu Bastion, cara. Deu Bastion? Ô, louco! Porque eu não joguei nem... Eu ouvi falar do Bastion. O cientista tá usando informações privilegiadas aí, não vai, hein, então, velho? O dado, o pêndulo, o tarô... Ele tá recebendo informações privilegiadas. Eu ouvi os dados e eu achei que era coisa séria. Eu sou ingênuo. Tarô, né, cara? Tarô, né? Não, quando ele falou assim... Eu ouvi uns dados aqui, eu falei, nossa, como ele tá científico hoje, né? Achei que ele tava cruzando dados de uma planilha, de um banco de dados. O cara fez uma pesquisa forte, cara, né? É aquele dado do Dungeons and Dragons mesmo. Nossa. Certo. Vou arrumar um tarô aqui, cara, um pêndulo, aqueles negócios, qualquer coisa. Uma macumba. Tindolelê. Hyde, o que você acha? Eu joguei a demo do Twisted Shadow Planet, eu gostei bastante, né? Achei bem original a ideia do jogo, mas é o Bastion mesmo, é melhor, com certeza. Bastion, então vai todo mundo acertar junto, se todo mundo errar junto. Beleza, ninguém avança. Indo para a próxima categoria aqui, tem o Best Performance by a Human Female, ou seja, a melhor performance aí de uma pessoa dublando uma personagem mulher, né? Temos aqui a Claudia Black como a Chloe Fraser, do Uncharted 3. Tem a Ellie McLean como dublando a GLaDOS, né, no Portal 2. Tem a Emily Rose dublando a Helena Fisher no Uncharted 3 também. E tem a Tara Strong dublando a Harley Quinn no Batman Arkham City. E aí, o que vocês acham? Começando o cientista. Vou aproveitar. Eu vou começar. Primeiro, já vou falar de a partir de agora, não vou votar em Portal 2 pra nada. Por quê? Já começa daí, porque ele não deveria, nem devia estar nessa lista, velho. Começa aí. Mas essa categoria é fácil, cara. Claudia Black, Chloe Fraser. Eu também não acho. Não tem jeito. Também acho não fácil. Tem jeito. Carisma demais, cara. Meu, e o sotaque de Samuel é uma loucura, velho. É uma loucura você ver a Chloe falar, cara. Eu acho uma loucura também. Apesar que eu acho que a GLaDOS é mega carismática, né? Em Portal 2, acho que tem a grande chance. Pra mim, tá entre essas duas, assim. Mais pela personagem GLaDOS do que pelo trampo de dublagem. É que a personagem GLaDOS, ela é sarcástica, né, cara? Não tem... Mas a personagem GLaDOS também, tipo... Eu acho muito ralo, muito fraquinho, muito ralinha, cara. Não, é que eu acho que ela é uma dublagem sintetizada. Ela não tem emoção, tem que acho difícil ela ganhar por causa disso. É, então. Mais pela mas pela GLaDOS ser aqui, não sei, talvez por causa da música Still Alive. Não, assim, esse é um ponto importante, porque a premiação é a performance da mulher que está fazendo a voz. Então, o personagem em si tem que ser tirado da equação, eu diria. Então, a personagem GLaDOS é animal, assim. Mas a personagem foi muito bem escrita. Então, eu acho que se fosse por personagem, ganharia GLaDOS. Mas como a performance da mulher que está dublando... ou tá, né, tá fazendo a voz da GLaDOS, como, é que nem o Homem Mal falou, é um negócio sintetizado, então, tipo, deve ser muito... Eu acho que tudo aquilo deve ser feito bem mais em pós-produção do que a performance da mulher em si. Exatamente. Entendeu? É só ela falar robótica, foda-se, agora. E é por não, isso... ela não precisa falar, ela só ela falar sem emoção que eles vão aplicar. Exatamente. Tipo, o tradutor consegue dublar a GLaDOS, né? Exatamente. Exatamente. Então, por isso que o meu voto, e assim, eu não conheço as duas, essas duas aí do Uncharted 3. Devo ter visto lá, deve ser uma das mulheres lá que falou no. Quando a gente viu lá no Encontrórium que a gente foi. Não, você não viu nenhuma das duas, né? Nenhuma das duas, tá? Cara, se eu tivesse visto a Chloe falando, você mas, não cara, esqueceria. Cara, a Harley Quinn, pra mulher fazer. Cara, eu vi a Harley Quinn, a menina lá na E3 fazendo a Harley Quinn ao vivo e eu achei animal. A mulher fazendo, pra ela fazer a performance da Harley Quinn, toda loucona e aquela coisa toda, eu acho que é uma puta de uma performance pra ela poder trazer a personalidade da Harley Quinn assim. Então, por performance, eu daria pro Arkham City, pra Tara Strong. Uhum. Beleza, então temos um voto pra Arkham City, dois votos pra Uncharted 3. Hyde? Então, eu concordo aí com o que o Cetista falou. Eu acho que a Harley Quinn é um personagem que é maluca, né? É um personagem difícil de dublar, né? A dubladora aí, ela tem que ter talento mesmo pra fazer. Então, eu voto na Harley Quinn também. A Harley Quinn. E Mr. Bubbles aí pra empatar mais aí? Não, eu vou misturar mais. Eu vou votar com o coração. Eu gosto da Helena Fischer. Você gosta da Helena? Eu acho ela um personagem muito mais legal que a Chloe. Uhum. Porque por sotaque britânico eu prefiro a Baioneta. Ah, é? A Baioneta, cara? Empatou de novo, então. Por sotaque britânico eu prefiro a Elizabeth Turner do Piratas do Caribe. Mas a Chloe tá ali pra mim, cara. A Chloe tá ali. Então, nossa, tá, o negócio ficou aqui, digamos assim, dois pra Harley Quinn, dois pra Chloe e um pra Helena Fischer. Eu acho difícil uma dessas duas do Uncharted não ganhar, assim. Também acho. Você vê os making-off do jogo, assim, elas são realmente as personagens, assim, né? Uhum. Elas interpretam. Não, e o jogo sempre foi. O Uncharted é muito bem trabalhado nesse sentido, né? Então. Muito acho que elas também ganham pela a personagem delas contribuir muito, né? Que são personagens muito bem feitas, então. Eu acho muito difícil uma das duas não ganhar. Bacana. Vamos já pulando aí das meninas para os meninos, né? O Best Performance by a Human Male, né? Então já é o mesmo prêmio, só que já se aplicando aos meninos. Essa né? Tá fácil. Essa tá fácil. Essa tá Vamos fácil, lá, mesmo. Mas eu vou falar aqui, vou falar aqui. Vamos ver se eu faço dele é o mesmo que o meu. É o J.K. Simmons as Cave Johnson no Portal 2. O Mark Hamill como o... Coringa, o Joker, né? Joker Clube. Arkham City. O Nolan North como Nathan Drake no Uncharted 3 e o Stephen McChant as Whitley em Portal 2. Cara, Homem Mal, dois Portal 2 indicados aqui, hein? Então. E aí? Por isso que eu falei que tá fácil, cara. Meu escolhido é o Aaron Staton, que faz o Cole Phelps no L.A. Noire. Não pode. Ou você vota no Joker... O Joker, aquele cara. Cara, essa premiação tá um lixo. Tá um lixo, cara. Não interessa. Não interessa. Tem que escolher um vergonha de estar aqui, cara. Vai votar, vai votar. Vai votar. Puta, cara, eu vou votar, sei lá. Meu, Portal 2 já falei que. Esquece. Ah, então, ó, só sobrou o Drake o Batman, e o Joker. O Batman eu não joguei ainda, apesar que, putz, eu nem duvido que tenha sido feito um puta trabalho, que no primeiro já foi. Certeza. E Uncharted 3 não... Vai, eu vou ficar com o Coringa. Ficar com o Coringa, pode... o Joker, o palhaço. Você vai fumar o charuto Havana? Não, não. Beleza, então, o setista. Mas que tá um bicho, tá? O... Cara... Eu tô entre o Whitley, que é aquele robozinho britânico, né? É, que tem um carisma imenso lá, de todos os vídeos que todo mundo já viu aí. Pra mas quem ele fala acha igual que robô, Portal ele... 2 é relevante. Hã? Ele fala igual robô? Não, não. Ele é um robozinho, mas a voz dele é tipo um cara britânico que é super feliz, tá ligado? Né? Oi, tudo bem? Eu sou o Whitley, sabe? Ah, mas então esse é copiado daquela nave do... Do Guia do Mochileiro, hein? É, eu pensei na mesma coisa. Pode ser mesmo. E tem outro robô que é deprimido, né? É. O Marvin. E lógico, o Coringa do Mark Hamill, que eu acho que é a mesma... É, eu faria a mesma argumentação do porquê eu votei na Harley Quinn. É, e, cara, eu vou ficar com o Coringa. Pra ele poder trazer a loucura do Coringa, toda aquela coisa à tona, a performance deve ter sido muito foda, cara. E o Whitley é só o cara ser britânico e tomar uns sei lá, Scott. Umas drogas pra ele ficar feliz, tá ligado? Tomar umas heroína e ficar muito louco, e aí ele consegue fazer bem o Whitley. Por ser britânico, ele leva vantagem já, né? Que aquele sotaque de britânico é muito da hora, né? Então, pode crer. Então o meu voto vai pro Coringa, só pra oficializar. Coringa, dois votos para Coringa. Vamos lá, Mr. Bubbles. É, no Luke Skywalker também. Luke Skywalker também? É. Luke Skywalker como Coringa? Exato. Beleza, Luke Skywalker come Coringa. Muito louco isso daí. É, e Hyde? Eu voto no Joker também. Você vota no Joker? Ah, o Luke Skywalker, cara, não tem como. É, eu acho o Luke Skywalker foda, eu acho o Joker foda, mas pra mim o melhor Joker de todos... É o Joker do Feira da Fruta. Então, tipo assim, Mark Hamill não lustra o chão do Joker do Feira da Fruta. Eu votei no Coringa, mas votei com o pé atrás. Por quê? Por quê? Porque o Mark Hamill faz isso há 200 anos já. Não, cara. Que já existe antes do videogame. Independe da mídia pra ele, ele vai ser bom, cara. Então, tipo, eu só não gosto, eu não voto no Nolan North porque ele não impactou no Uncharted 3, não. Ficou meio apagado, né? Ah, você achou que ficou meio apagado? Porque o meu voto é nele. Eu voto nele, cara. Eu voto no Uncharted, cara. Voto no Nathan Drake, cara. Eu acho o personagem demais. Acho que é um personagem de videogame. E acho a dublagem dele muito boa. Não sei se ele já ganhou em outro ano, hein, também. Se já não foi, porque também tem isso. Acho que o Uncharted... Eu nem lembro dessa categoria antes. Eu não sei se teve ou já ganhou antes. Mas eu acho, na verdade, Uncharted como um todo é absurdamente bem feito nesse sentido. Ah, agora eu vou ser chato. Não é Uncharted como um todo, tá sendo avaliado o personagem do Uncharted 3. Então, mas cara, eu acho que é foda, cara. Eu acho que é foda. Eu, pelo menos, o que eu vi de Uncharted 3 eu gostei demais. Então, meu voto é pra ele. Nolan North, Nathan Drake no Uncharted 3. Ele dublou o Pinguim também, né, no Arkham City. Ah, ele dublou. Ele faz uma porrada. Ele faz o Capitão. Ele faz o Romeo no Halo Reach também. É um cara do ramo dos games. É, então. Ele é do ramo dos games. Ele não é do Hollywood. Ele não é do Hollywood. Vamos lá, próxima. Então, bom, deu aqui o quê? É, todo Mark mundo Hamill. Joker e só eu sozinho aqui votei no Nathan Drake. Então, se eu perder, eu perco sozinho. Vamos lá. O próximo prêmio é o prêmio polêmico, Best Graphics, melhores gráficos, né? Temos indicados aqui Batman Arkham City, né? LA Noire, Rage e Uncharted 3. O que vocês acham aí? Quem se habilita a votar primeiro? Olha, teve um jogo que eu vi, eu fiquei impressionado com o gráfico dele, só que ele não tá aí na lista, que foi o Battlefield 3, no gráfico de PC. Não interessa. Então, como não tá, eu não vou votar nele, eu vou votar no que eu vi, então, e desses aí... Eu não joguei eles em console, mas eu vi os vídeos, né? Então, O que eu achei que ficou melhorzinho foi o... É melhorzinho, é? É, é melhor. Eu achei melhor. É. Foi meio desmerecendo, né? É. O que eu achei melhor foi o Uncharted. Uhum. É o mesmo meu voto, já vou, é também Uncharted 3. É, assim, Uncharted 3 realmente ele é, gráfico ele não tem nem o que se discutir. Tá à frente, né? Ele tá muito na verdade, o 2 ainda acho um dos jogos mais bonitos feitos até hoje. A arte dele é bonita também, não é só o gráfico dele que é poderoso, assim, né? Porque você vê que o Battlefield ele tem um gráfico muito poderoso. Mas a arte do Uncharted é diferente, assim, né? Ele não colorido, é só bem gráfico vivo. Técnico, é artístico. É. O Battlefield ia ser difícil comparar, até porque a versão de PC que tem um gráfico legal, né? É. Que a do console já é mais normal. Bom, mas é aí que tá, o meu voto ele é diferente. Porque eu não tô avaliando qual o jogo mais bonito, eu tô avaliando qual o melhor construído graficamente. Então, qual que é a minha dúvida agora? É entre Rage pelo tamanho ou L.A. Noire pelo detalhe? Aí eu tô meio dividido, cara. Uncharted 3 então, pensa aí, pensa aí. É bonito, cetista, mas... cetista. Pensa aí, Alessandro. Cetista. Cara, eu joguei o Rage, eu não me impressionei nem um pouco. É, o Arkham City eu tô jogando bastante, mas ele é muito... É muito Unreal Engine 3. Muito genérico. Não, também. Eu não chamaria ele de genérico, mas como é um lugar só e é só durante a noite, não tem muita mudança em relação às coisas, aos ambientes que você vai. Então é um jogo bonito animal, mas nada de muito impressionante assim. É, então eu voto no Uncharted 3, cara. Okay. Meu voto vai pro Uncharted 3. Okay. O que eu vi lá no Encontrorium, que nem a gente tava comentando lá, tem muita cor, é um efeito de luz e sombra, é foda. É impressionante mesmo. Mas sabe o que eu acho? Fazer o negócio ficar assim, bem vivo, e isso é muito legal. É, dos jogos com a Unreal Engine, eu acho assim, de longe, o do Batman, um dos que tem a modelagem menos preguiçosa. Você bate o olho e não percebe tanto que o jogo é feito. Mesmo assim, quando você pega, por exemplo, a modelagem de um personagem do Uncharted, não sei, cara, eu acho tão diferente, tão mais bem feito, assim, tão fora do comum que a gente tá acostumado a ver da carne de vaca. Por isso que eu acho o Arkham City super bem feito, cara, mas ainda fica, tem uma carinha de, sei lá. E além no ar, eu acho assim, a parte de rosto é impressionante, mas com o resto todo não é lá essas coisas. Rage também não achei lá essas coisas, né? Então... Pra mim, continua sendo Uncharted e o Homem-Mal tava pensando, e aí o Homem-Mal decidiu? Cara, eu vou ficar com o L.A. Noir, cara. Porque, meu, Uncharted 3 pode ser bonito, mas não tem a metade de detalhe que L.A. Noir tem. Eu acho, pelo conjunto da obra, L.A. Noir leva com certeza, cara. Eu duvido que Uncharted 3 ia ser tão bonito, com todo efeito de luz, se tivesse o mesmo nível de detalhamento e o mesmo tamanho. De L.A. Noir. É. Beleza. Eu acho ele no ar tecnicamente mais complexo. Uhum. É, então ficou Homem Mal com ele no ar e todo mundo com Uncharted. Isso. Isso, beleza. Isso. Vamos lá para Best Original Score. Podemos dizer aqui que é o jogo com a melhor trilha sonora original. Temos aqui entre os indicados Bastion, né? Batman Arkham City, Deus Ex e a Human Revolution e Portal 2. E aí, o que vocês acham? Eu acho que o Bastion ganha, assim. Uhum. Na verdade, não sei se ele ganha, mas eu gostei muito da trilha sonora dele. Assim, eu baixei ela, escutei bastante, é muito bonita. Assim, o Portal, eu acho que ele tem bastante chance de ganhar, mas eu não sou muito fã daquela trilha sonora mais eletrônica, assim, não sou tão fã. Eu já sou inverso, cara, eu sou muito fã da trilha sonora eletrônica. Acho que tem uma música orquestrada e tal, eu acho que ele é um forte candidato, eu vou votar nele. Beleza, vai lá, Mr. Bubbles já falou, Hyde. O Bastion. Bastion também? Também. E Homem Mal? Putz, não faço a mínima ideia. Joga a moeda. Então pensa aí. Vai, colhe os dados. Colhe os dados aí. tem dado em casa, meu irmão? Nossa, eu? Essa é nova, hein? Alguém tinha que fazer. É, né? Pode crer. Dado há tanto tempo, é incrível que não saiu ainda essa piada. Ele viu a bola quicando, por favor, chutar. É. Cara, eu... O O Arkham City, ele faz um trabalho muito bom de te ambientar dentro do jogo com música de Batman mesmo, sabe? Tipo, aquela coisa... É bem legal. Mas também não é nada que a gente já não tinha visto no Asylum, e eles não fizeram um trabalho especial pra ele que ficou mais legal. E eu concordo com o Lula em relação a soundtrack mais eletrônico. Eu acho bem legal. Então eu votaria no Portal 2. Então, o meu voto empatar. Também é no Portal 2, cara. Meu voto é no Portal 2, cara. Eu acho demais. O primeiro já achava muito ferrado. O segundo, então. E o Batman, aquilo, cara. Se tivesse Feira da Fruta na trilha sonora... aí tem gente que tá odiando esse negócio. Não, mas paciência. Eu acho a coisa mais legal já que já fizeram com o Batman na história da humanidade, cara. Foi aquilo ali. Então, aí eu poderia reconsiderar, pensar em matéria de Batman. Mas... Portal 2 é o meu voto. E aí vai lá, 2 pra Bastion, 2 pra Portal 2. Homem Mal, qual o seu voto? Não tem Elaine Noir nessa categoria, hein? Então. E não tem Raid. Não tem Raid. Cara, eu tenho ouvido falar muito bem. Não, é outra coisa que eu vou. Da quantidade de comentários que eu vi falar. Meu Deus Ex, cara. Eu sabia que ele ia votar no Deus Ex, eu sabia. É o único, único não, mas é o FPS aqui da Não, não. É o único jogo de tiro. Isso é mesmo, cara. O Portal é FPS, mas, o Portal não é FPS, é a primeira pessoa, mas não é de tiro. Não, o pior é que assim, de comentários que eu já vi, de coisa de trilha sonora, eu sempre vi pelo menos ele ali na frente. Tanto que eu vi uma lista, cara, não tem nem muito tempo. Eu lembro que ele tava em primeiro, tinha um tal de Xenoblade também que tava lá, não sei, mas eu sei que ele tava em primeirão, cara. Então eu acho que leva. Beleza, então olha isso, um voto maneiro, só pra não votar no Porto. Cara, eu ia falar antes, mas eu fiquei quieto, mas eu sabia. Quer ver que ele vai votar no Deus Ex? Só pra não votar no Porto. Mas beleza, e o próximo aqui praticamente é um segundo round, né, do outro prêmio. Que é o Best Song in a Game, a melhor música num jogo. Aí temos aqui... Isso, antes de falar, já pra ver a coerência que foi a selecionar esses jogos, hein? Melhor trilha, você tem Deus Ex. Vê as melhores músicas agora. Não, mas aí, gente, pegou uma música em específico. Pode ser que, por exemplo, aqui, tipo, a Dragon Age 2 aqui, essa música Dragon Age 2 é muito foda e o resto não é boa, sei lá. Eles pegaram... Um belo exemplo de jogo assim que não tem uma trilha sonora lá, essas coisas, ou praticamente ausente, era, não sei, o Mr. Bubbles, lembra, que jogou pra caramba, King of Fighters 97. Tem vários cenários que não tinha música, né? Uhum. Assim, e tem a música quando você enfrenta o time do Orochi, que chama Rhythm Hallucination, acho que é uma das melhores músicas de todos os copies, cara. Tipo, você quase não toca a música no jogo, mas quando toca aquela é a melhor. Destruidor, cara. Destruidora aquela música, então andou muito tempo no meu MP3 aqui dali. Então, acho que faz sentido os caras indicarem a música assim. É claro que acho que os jogos com melhores trilhas, né, vão estar aqui. Bom, vamos falar as músicas e os jogos, né? Então, o primeiro indicado aqui é Build That Wall, composto por um cara chamado Darren Corb, do jogo Bastion. Tá? A segunda música tem um nome bonitinho, ó, Exilai Vilify. de um cara chamado National, acho que seja uma banda, de Portal 2. Né? A outra música parece até nome de música da Beyoncé, olha só. I'm Not Calling You a Liar. É mesmo. By Florence and the Machine, do jogo Dragon Age 2. A outra indicada é Setting Sail Coming Home and Them, do Darren Corb, também do Bastion. E o último indicado é Want You Gone, feita pelo Jonathan Coulton no Portal 2. E aí, eu sei que isso é muito mais, a gente tá falando aqui o nome dos autores, né, por respeito, é claro, mas é muito mais, acho que, do jogo também, a decisão. O que vocês acham aí? Quem se habilita a jogar o dado primeiro? Nossa, essa aqui é uma que, pra mim, tá fogo votar, porque eu não peguei nenhuma dessas músicas aqui pra escutar, velho. Eu vou votar, então, eu ouvi a do Portal 2 lá, eu gostei, é mais ou menos uma continuação da Still Alive, né, então eu voto nela. Uhum. As músicas do... Qual delas? Jonathan Coulton, lá, acho bem legal. É a Want You Gone. Want You Gone. Ah, cara, então se ela aparece com a Still Alive, eu vou nela também. Então, né, na verdade é a minha escolha também, vou nela também. Eu Portal 2, 3 votos. Eu vou votar nela também, mas só pelo histórico, porque todo mundo falou que não tem o mesmo carisma, não, mas, cara, só por ser a continuação, pra mim já tá ótimo. Então, tudo bem, que ela leve o prêmio que Still Alive não levou, pode ser? Pode ser, fechou. Justíssimo, né? É, só falta o seu voto, homem mal. Meu, eu não vou chamar ninguém de mentiroso. Mas eu vou votar na música do Dragon Age 2, cara. Ah, minha nossa. Aqui tem o parece música da Beyoncé. É. Ela não é Beautiful Liar, é I'm Not Calling You a Liar. É por isso que ele disse que não vai chamar ninguém de mentiroso. Beleza, joia. Mas não, não, você não considere votar em nada de Portal 2, não, meu irmão? Não. Caramba. Foi que não certeiro, hein? Olha, esse daqui, bom, vamos lá. É, a próxima categoria é Best Adapted Videogame. Então seria melhor videogame adaptado de, digamos assim, histórias que já existem por aí, que não são originais de videogame. Uhum. Né? Então a gente tem aqui os indicados Back to the Future, The Game, que é o De Volta pro Futuro. Que é uma história que já existe. Batman Arkham City. Que é uma história que não existe, não foi adaptado, que não tem nada a ver com essa categoria. Mas é de um personagem que já existe, né? Não é um personagem que nasceu no videogame. Né? Não é um universo que nasceu. Isso. O Capitão American Super Soldier. Né? E o Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Cara, tem um mix interessante aqui, mas... Bom, vamos lá. Vamos começar do outro lado aqui. Cetista. O que você acha? Cientista que é mais de história, mais de narrativa, mais de... Bom, o Back to the Future, eu achei legal que eles não adaptaram, eles adaptaram o universo, tudo, mas o jogo é uma continuação do terceiro filme. Então, pra quem gosta bastante, e é oficial do tipo, foi sancionado pelo escritor dos filmes originais e tal. Então, se alguém queria saber o que aconteceu com Marty McFly, com Doc, depois, joga o Back to the Future. Ou assiste o desenho também. O desenho é muito bom, hein? O que eu achei bem, bem interessante, né, eles fazerem esse approach assim. E tem aquela lembrança de Day of the Tentacle, sabe? Que você tem que ficar clicando, achando os lugares pra interagir e tal. Isso eu achei muito legal. O Lego Star Wars, todo mundo. Quem já jogou um Lego Star Wars ou qualquer jogo do Lego, já basicamente sabe como os outros vai ser. O Capitão América eu não joguei, mas o meu voto. Vai ser voto de coração. Mesmo eu gostando bastante do que eles fizeram com Back to the Future, o Batman Arkham City tá genial. Você se sente o Batman do começo, do momento que você começa a jogar. Eu já joguei umas, cara, não sei quantas horas eu já joguei, mas do momento que eu comecei até agora, eu me sinto Batman toda vez que eu tô lá dentro, cara. Todos os vilões, tudo que eles fizeram foi pensando em ambientação. Então é o Batman Arkham City disparado pra mim. Beleza. Homem mal, você vai precisar pensar nessa ou você já decidiu? Não tem portal aqui. Apesar do achar que o Batman não deveria estar nessa lista, eu acho que ele é o único bom candidato aí do meio. Beleza, seu voto então é pro Batman? Foi pro Batman. Beleza, Mr. Bubbles. Batman também? Ou Hyde? Batman. Cara, tipo assim, eu só não vou votar no Batman... Porque pra ser do contra. Eles não é pra ser do contra. Tipo assim, pra ser a melhor adaptação, eles tinham que pegar uma história que existe. E a melhor história que existe do Batman, pra mim, é ele tentando escapar do Lico de Caipinto. Né? Batman Feira da Fruta. Como eles não adaptaram essa história ainda, eu adoro demais De Volta pro Futuro, eu vou votar no Back to the Future. Então, só por causa disso, que a melhor adaptação da história do Batman ainda não foi feita pros videogames. Então. O dia que fizerem a adaptação dessa história, com certeza, pra mim, vai ser... Nossa, cara. No céu e na terra. Batman. É. Mas o meu voto vai pro Back to the Future. Então ficou eu contra todo mundo aqui. Você tem que jogar o Arkham Asylum logo, viu, companheiro? Ah, é? Mas vamos lá. Best Independent Game. É o melhor jogo independente. A próxima categoria, né? Próxima categoria temos indicados aqui o Bastion, o Super Giant Games, né? Que é o estúdio. Minecraft, que foi feito pela Mojang, Super Brothers Sword and Sorcery EP, da Capybara Games. Capybara é capivara em inglês, né? Só pode, né? A maioria desse estúdio é brasileiro, hein? É, então, agora também acho que é brasileiro, cara. Capybara Games, cara, muito carismático o nome, velho. Eu acho um bichinho... Capivara, cara, eu acho um bichinho tão calmo, assim, tão zen, velho. Muito bom. Capivara é muito carismático, mano. Muito carismático. É o bicho I don't give a fuck, sabe? É, totalmente, cara, totalmente. O mundo tá caindo, assim, ele tá lá. Tá um pouco se ferrando, cara. Acho muito louco, cara. Eu uso muito a ciclovia aqui do Rio Pinheiros. Tem vários, né? Tem vários, cara. Tanto que outro dia, eu vou ter que contar essa história aqui agora, né? Nossa, a gente tava indo com um amigo sentido Vila Olímpia e vi uns moleques assim, né? E pararam, ô moço. Aí ele foi, o que foi, né? O cara perguntou, não, que a capivara veio me morder, não sei o que. Eu falei, seu arrombado. Falei com o moleque, falei, nenhuma capivara veio te morder, você foi em cima dela. Falou o defensor das capivaras. O moleque ficou com a cara olhando pra mim, assim, aí pegou e foi embora. Falei, nada a ver, cara, tadinho. Seu arrombado. Eu acredito, viu? Eu acredito, porque lá no Pinheiros não tem capivara, não. Você acredita que ele é um arrombado? Não, eu acredito que a capivara foi morder ele. Porque não é capivara, aquilo é rato mutante, hein? É rato, não, foi intoxicado e cresceu daquele jeito. Ó, eu tenho fotos, hein? Eu tenho fotos pra comprovar. Hein? Elas visando lá na beira do rio. Eu acho que é. Ou se não, é Molly Rat, cara. Do Pinheiro. Era o que eu ia falar, cara. É Holy o Molly Rat, um dos dois. E o último indicado aqui é o The Bind of Isaac do Edmundo Macmillan. Cara, vamos começar a jogar os dados aí, começando do outro lado aqui. Hyde, qual é o seu voto aqui pra melhor jogo independente? Então, tem dois aí que são bons, que é o Bastion e o Minecraft, né? Só que pela repercussão que teve o Minecraft, eu fico com ele. É, né? Eu também acho que tá entre os dois, vamos lá. É, Mr. Bubbles, o que você acha? Eu voto no Bastion porque eu não sei como é que se joga Minecraft. Assim. Apesar que eu sei que tem um monte de fã e tal, um monte de gente que gosta pra caramba, eu não. Realmente não é um jogo que. Sei lá, eu nunca joguei. Então seu voto vai pro Bastion. Bastion, beleza. Um pra Bastion, um pra Minecraft. Homem mal, você precisa pensar? Não, cara, tem um portão aqui. Não, hein? Essa não precisa. É. Sabe aquelas bolinhas que você pega pra apertar anti-stress? Uhum. Então, cara, pega o Minecraft, põe naquele modo que você só criar lá, pra mim é o mesmo efeito, cara. Eu vou no Minecraft totalmente. Uhum. Beleza, setista. Cara, só um resuminho do que é Minecraft pro Bubbles, porque eu passei por essa situação também. Eu vi o review do Minecraft agora, né, porque finalmente saiu a versão final dele, né? Tava em beta até semana passada. Eu tô. Inclusive, eu tô jogando ele agora, vou até ver se eu faço um review, que, cara, é muito bom. E eu fiz até na minha casa uma pista de pouso, cara. Ah, que animal. Não, porque, que assim, primeiro meu voto vai ser pro Minecraft, eu nunca joguei, mas o conceito dele é uma coisa revolucionária. Só o conceito dele, que, tipo, você, de dia você tem que pegar materiais, para construir coisas, fazer receitas para construir coisas, e à noite os monstros saem. Então, durante o dia, você tem que construir qualquer coisa que você precisa para se proteger, uma casa, blá, blá, blá, e à noite você tem que ou enfrentar os monstros, tal. E o negócio é praticamente aberto para você fazer o que você quiser fazer. Então, tem gente que constrói Eu vi um cara que ele fez um castelo, ele colocou uma ponte no céu, assim, né, tipo, meio que entre duas montanhas, aí depois ele pegou um monte de tile, de, tipo, chão, assim, de vidro, e ele fez a ponte só de vidro pra você poder ver embaixo. Então, tipo, pra mim é como se fosse Forza, e eu vou explicar a comparação, que é meio estranha mesmo. O Lula fala que, tipo, tem gente que foca mais em desenhar as artes no carro, tem gente que foca mais em correr, tem gente que foca mais em fazer deal lá no marketplace e tal. O Minecraft, você escolhe as mesmas coisas. Você pode passar o tempo inteiro ou construindo um monte de coisa, ou criando receitas novas, ou você sai pra matar os bichinhos mesmo, matar os monstros, ou você vai nas cavernas mais difíceis lá pra pegar os materiais raros, pra construir mais coisa. Até o cara que construiu esse castelo falou, a minha ponte precisava ser de vidro? Não. Pra eu sobreviver, eu só precisava fazer uma ponte. Mas eu queria fazer uma ponte de vidro, entendeu? Então ele foi lá e fez o que ele precisava fazer. Então acho que o conceito do Minecraft já é revolucionário por si só. E ele merece muito. Ele merece ganhar disparado esse Best Independent Game aí. Vou emendar tudo o que o setista falou, assim. Vou mandar o meu voto também, porque pra mim ele merece o prêmio Daniel Azulay. Mundo de Beakman junto, entende? Todas essas coisas. E não é se termina aí, cientista. Não, então, que o Lula ele falou, não, que eu sou de narrativa, essas coisas, sou mesmo, e também sou de inovação. Então, qualquer jogo que... Eu fico imaginando Minecraft 2, sabe? Tipo, eles vão fazer... Tanto que vai sair o Minecraft pra Xbox Live, e a única reclamação que o pessoal costuma ter é que não tem uma lista de receitas prontas. Você tem que ficar combinando madeira com metal, com não sei o que lá, com lava, pra poder construir o que você quer construir. No Minecraft do Xbox Live, vai ter uma lista de receitas prontas. É só você escolher, ele vai dar o que você precisa pegar pra fazer... Né? Então, espada, você precisa de metal, madeira, não sei o que lá. Aí você vai lá atrás e faz a espada. Então vai ser uma versão muito mais amigável de Minecraft, que eu já vejo uma evolução pra angariar mais jogadores que nem eu e que nem o Bubbles, por exemplo. Que eu nunca, troféu eu nunca tive Daniel interesse. Azulay e troféu Ana Maria Braga, hein? Tem receita. Tem as receitas. Então é isso aí, cara. Minecraft eu achei muito legal. O meu voto, só reforçando, é Minecraft, apesar da Capybara Games assim, ser super carismático, só por chamar Capivara, né? E Homem Mal. E aí, vamos lá, Homem Mal, não tem porta. Já votei, mano. Já votou? Já tinha esquecido, tá? Tudo isso vontade de trollar, mano? Tudo isso é vontade de trollar. Então vamos lá, deixa eu ver, só juntando aqui, Minecraft Setista, Minecraft Eu, Minecraft só O... Observa, buscou com o Bássio. E Homem Mal votou no Minecraft, né, Homem Mal? É tudo isso à vontade de trollar, isso, beleza. Beleza. Vamos lá, então o próximo é o Best Motion Game, né? O jogo por controle de movimentos. A gente tem indicados aqui o Child of Eden, o Dance Central 2, o The Legend of Zelda Skyward Sword e o Gunstringer. E aí? Começando do outro lado aqui que terminou, Setista. Não, esse, cara, tem coisas a se considerar, né? Porque... eu acho que o mais relevante desses jogos disparado é o Legend of Zelda, não tem nem o que falar. Só que o problema é que o Zelda nem deveria estar nessa lista. Eu também acho, então, porque o foco dele não é o movimento, velho. Então, ele é um jogo com controle de movimento, não é um jogo de movimento. Concordo, porém, nos reviews, tá todo mundo tá falando a mesma coisa, foi um consenso entre a galera, que é tipo, é o jogo que se utilizou melhor dos controles pro movimento. Então, assim, eu acho que... Eu concordo que ele não é... Eu também não acho que ele deveria ser considerado um motion game, especificamente. Tanto que esse conceito de motion game mudou um pouquinho, né? Depois do Kinect e tal. Tanto que tem três Kinects aí e o Zelda. Então, o meu voto de Best Motion Game vai pro Dance Central 2, cara. E ele vai pro Dance Central 2 porque pela tecnologia por trás. Porque, cara, quando você dança no Dance Central, o jogo consegue identificar qual é a parte do corpo que você tá errando, cara. Ele, tipo, se o seu braço direito tá errado enquanto você faz o movimento de dança lá, o seu braço direito lá no avatar do jogo fica vermelho e você sabe o que você tem que acertar. Então isso é muito mais tecnicamente impressionante e relevante. Tecnicamente só, não tô falando de jogo. Que o Zelda pra ser considerado o best motion game. Então, mesmo considerando o Zelda e entendendo a importância dele, pra mim o meu voto vai no Dance Central 2. Beleza, Homem Mal. Cara, essa vou resumir bastante, porque eu vou votar no Child of Eden. Que, cara, é uma viagem muito maluca o game, não tem nem como descrever. Quem tiver a oportunidade de baixar o demo aí. Tem pro Play 3 também, pra usar o Move. Cara, é ele. E tentei experimentar. Child of Eden, então beleza. Mr. Bubbles. Essa é uma categoria difícil, hein? Porque... É categoria ridícula. Eu concordo com você. Verdade. Vou ficar com o Zelda, apesar de eu achar que ele não é um... Você vai voltar no Zelda mais pra frente, mano? Volta aí alguma coisa que seja referente a que você sentido, né? É o único que eu joguei, né, cara? Eu não posso voltar numa coisa que eu não joguei. Vou voltar no Zelda. Beleza. Então tá bom, seu voto foi anulado. Ô louco. Raid. Então, eu também não sei porque eu não jogo motion, né? Mas eu sei que o Zelda não é um jogo de movimento, né? Apesar de ter... Aliás, Zelda... Zelda não, desculpa. Hyde, o que você acha? Aliás, não! Eu não entendi a pergunta. Hyde, não, vamos lá. Vou reformular a pergunta, né? Hyde, o que você acha desse negócio de controle de movimento, essas coisas? Sou muito fã, não. Então vamos lá. Então, mas acho que tem mais a ver aí é o Dance Central, né? Pelo menos é o que eu conheço, então vai pro Dance Central. é o meu voto também é pro Dance Central 2, assim, disparado. Eu acho que. E também, como o Mimó falou, no Zelda, eu vou votar mais pra frente. E eu acho, é que eu acho que ele vai ganhar também. Eu acho que o Zelda vai ganhar. Em movimento? Ridículo, cara. Eu vai, só vai ganhar Zelda, vota no porque ele é mais relevante, é. Não vai nem ler ó, a categoria. É, então. É verdade. Ai, ai, mas aí a gente ficou aqui como, deixa eu ver, Dance Central, acho que dois foi três votos, né? Ficou misturado. É, ficou um pro Zelda, três pro Dance Central e um pro Child of Eden. Beleza, e ficou equilibrado. Não, não ficou não, né? O Dance Central ganhou bastante voto. Então, nós vamos ver o que vai acontecer. Esse foi o nosso palpitão aqui dessa categoria. A próxima categoria é o Best Fighting Game, ou melhor jogo de luta. Aí então, sim. Então temos indicados aqui, fácil. Ó. The King of Fighters, também acho fácil, viu, Raid? Ó, temos The King of Fighters 13, Marvel vs. Capcom 3, Mortal Kombat e WWE All-Stars. Nossa, esse WWE tá perdidão aí nessa lista, né? Tá, mano. Nossa, é que precisava de mais um, né? Precisava de mais um, os caras foram procurar, né? Raid, o que você acha? Ah, então, esse ano foi ano Mortal Kombat, né? É, a franquia voltou com tudo. É, não tem nem o que falar, né? Mortal Kombat. Beleza. Mr. Bubbles. Eu discordo. Discorda? Eu acho que só que aqui tá, essa lista tá errada. Não era pra estar o Marvel vs. Capcom 3, era pra estar o Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Também acho. Eu voto nele. Só por não ainda não ter pegado o King of Fighters 13, que eu acho também que tá muito bom. Eu não ainda experimentei, mas o Ultimate eu já experimentei e eu acho um jogo... Eu acho que foi o jogo... Pra mim foi o melhor jogo de luta do ano, então eu vou votar nele. Boa. Beleza. Homem mal. Puta, cara, que categoria desgraçada, velho. Eu queria muito votar no WWE All-Stars, cara, porque eu acho muito divertido, mas eles não incluíram o modo Ladder, cara, que é um dos modos mais engraçados de você jogar qualquer jogo da WWE. Então eu vou ficar com Mortal Kombat. Cetista. Eu também fico por Mortal Kombat por questão nostalgia e por ser... É, e por fazer o que o Sonic não tá conseguindo, né? Conseguir trazer o... Agora que eu vou perguntar, tudo isso é vontade de trollar? Cara, não, eu não tô trollando. Não, mas sabe o que é o pior? Eu concordo com ele. Esse é o pior de tudo. Tipo, o Mortal Kombat conseguiu fazer o que o Sonic não está conseguindo. Trazer a série de volta pras raízes com inovações de uma maneira que muita gente consiga jogar e gostar, entendeu? Então, por isso, eu... E é muito difícil uma franquia antiga que não consegue acertar os passos fazer isso. Então, Mortal Kombat na cabeça. Na cabeça, bom, beleza. Mas sabe que o legal desses jogos é que esses três primeiros da lista conseguiram fazer isso. Porque o Marvel's Capcom também é um jogo que foi lançado 10 anos depois do 2, né? E ele conseguiu também trazer o jogo ficou bom ruim, também. Né? Ele nunca ficou ruim. O Mortal Kombat ficou ruim e o King of Fighters ficou ruim. Exatamente. O King of Fighters também conseguiu fazer isso, né? O King of Fighters fez o que o Sonic tá fazendo. Fez o que o Sonic tá fazendo. Agora no 13 parece que o negócio melhorou. Eu tô extremamente inclinado a comprar. Meu coração bate por King of Fighters 13. Né? Comprarei. Achei Marvel vs. Capcom 3 um jogaço, assim. WWE All Stars eu acho muito meh. Muito ele não é um jogo de luta, né? É um simulador. Né? E é claro, eu acho que, cara, se eu for fazer um checklist aqui, King of Fighters 13, não tem X-Ray. Marvel vs. Capcom 3, não tem X-Ray. WWE All-Stars, não tem X-Ray. Opa, Mortal Kombat tem X-Ray. Tem X-Ray, é GOT. Então meu voto é pra Mortal Kombat. Ou ficamos aqui? Ficamos homem mal pra WWE All-Stars. Eu botei Mortal Kombat. Ah, você botou Mortal Kombat? Você tá anotando aí. Eu não tô. Eu tô tentando lembrar de cabeça. Tá bem que eu tô anotando os meus, viu? Vai ficar documentado na gravação aí, diretor. Sim. Então ficou, acho que então, 4. 5 votos pra Mortal Kombat e só o. Só o Mr. Bubbles voltou no Marvel. Mr. Bubbles voltou no MVC 3. Mas ele não vai ganhar, porque o que tá é o 3. Ele não vai ganhar, né? Eu acho que é de Mortal Kombat. Vamos ver. De repente. Tá, mas você acha realmente, Mr. Bubbles, que o Marvel vs. Capcom 3 é melhor que o Mortal Kombat? Acho. Ou você tá votando pelo Ultimate? Não, Ultimate, né? Não, Ultimate. Mas aqui tá o Marvel vs. Capcom 3. Tem que considerar também ele, acho, né? Assim, eu gosto mais de jogar ele, né? Eu acho que ele é um jogo bem mais incompleto. Ah, tá. Sim, se for falar de jogo, de o que vem no disco, o Mortal Kombat vem muito mais coisa pra você se divertir. Aliás, vou fazer uma pergunta, Mr. Bubbles. Ultimate Mortal Kombat 3 ou Ultimate Marvel vs. Capcom 3? Puta, aí é difícil, hein? Que eu lembrei do Ultimate do Mortal Kombat, pode cara. Crer, botou Ultimate, eu me apaixono, né? Lembrei disso daí. Beleza. Mas beleza, vamos lá. A próxima categoria é o Best Racing Game, ou seja, melhor jogo de corrida. A gente tem concorrendo aqui Dirt 3, Driver San Francisco, Forza Motorsport 4 e Need for Speed The Run. Vou começar aqui pelo outro lado. Hyde. Ah, esse tá fácil também, né? Não tem nem muito o que falar. É Forza. Depende, Forza. Cara. Depende do gosto do cidadão. O gosto certo é Forza. O gosto que não tiver certo é os outros. Essa foi muito boa. Depende do gosto. O gosto certo é o meu. Se você tiver mau gosto, né? Gente idiota. Então, se você tiver mau gosto, dois tipos, né? O bom e o ruim, né? Isso. Ai, ai. Muito, muito. Então já temos um voto para a Forza. É, Mr. Bubbles. Eu vou votar no Forza também. É, quando eu falei do gosto, é que assim, o Forza é simulador, né? Nem todo mundo gosta de simulador, né? E, tem outros jogos de corrida que chamam atenção bastante também. Apesar de nessa lista aqui, todos serem meio voltados pra simulação, assim, né? Acho que talvez só o Need for Speed seja um pouco diferente, né? Driver é diferente, né? Ah, é verdade, o Driver também. Se tivesse Twisted Metal, eu vou estar no Twisted Metal, mas como não tem, vai o Forza. Não saiu, né, cara? Então... Beleza, é setista. Forza. Forza Motorsport 4. Vendo o gosto certo, ó. Certo, todas as outras são respostas erradas. Ou duvidosas. Homem mal. Mas não, prova que essa votação é ridícula. Eles têm como candidato Need for Speed The Run, média 6 em reviews, e não tem F1 2011. É verdade. Tenho que concordar. Tenho que concordar. Que é da Codemaster? Que é Codemaster. Ah, se não tem Codemaster na lista, tá errado mesmo. Dirt 3 é Codemaster. Mesmo assim. Mas Dirt 3 saiu lá no comecinho do ano. Mas, cara, Need for Speed The Run, média 6 em review. F1, média 8,5. O que que F1 2011 não deveria estar indicado Dirt 3, então, e Fórmula 1 também. Então, tira o Need for Speed. Ou tira o São Francisco. Need for Speed, isso aí é ridículo. E põe o F1, cara. Meu, alguém tava muito fumado quando fez essa lista, velho. Mas, assim, mesmo com o F1 na lista, é Forza. Não tem jeito. É, meu voto também é Forza. Mas, assim, eu só discordo do Mr. Bubbles que não é só simulador, cara. É um jogo que permite você aproveitar... Até sem correr. Até sem correr. É. Eu, pelo menos, no grupo que eu faço parte, eu sou tão ruim que eu lavo carros. Eu curto Forza lavando carros. É, troco pneus, entende? Eu sou mecânico, sou o serviçal. Todo mundo tem bom gosto aqui, né? Esse foi o único unânime até agora. Foi o único unânime, né? Apesar que eu acho que não foi um grande ânimo. Também é a mais óbvia, né, cara? Realmente. É que também é um gênero pequeno, então, tipo, quando sai um jogo bom... Pronto, é ele. Todo mundo joga ele e acabou. Beleza, vamos para aqui um outro que a gente tem um skill altíssimo para votar. Uhum. É o Best Team Sports Game. Eita, o melhor jogo de times esportivos. Nós temos aqui entre os indicados FIFA Soccer 12. A galera jogou pra caramba aqui. Uhum. NBA 2K12, né? É, NHL 12. Né? É uma festa de siglas. Eita, aqui, nossa, quanta sigla, né? É uma séria, festa da EA, né? Parece coisa do governo, né? Aquelas... E MLB 11 The Show. Ih, olha só, cara. Olha o pessoal do PES aí, ó. Não tem PES aí nessa lista. Não tem PES, né, cara? Ô, meu irmão, fala que essa premiação é uma. Eu preciso? Ah, de novo, né, ô, meu irmão? De novo, né? É uma premiação do VGA, mais um exemplo. Já tá bom? Já acabou? A gente pode continuar. Manda ver. Vamos lá, fala aí. Pode continuar, Lula, eu te passo a palavra. Pode descer a bordoada. Pode descer a bordoada. Eu vou votar, cara, o fato de não ter PES, eu acho, cara, que é quase a mesma coisa que, sei lá, se saísse Street Fighter esse ano e os caras botar Mortal Kombat e não botar Street Fighter. Uhum. Cara, é ridículo, mas também não ia votar em nenhum dos dois, então foda-se. Mas a premiação é americana, né, cara? Não é brazuca, né, velho? Não, mas a... não, alguém... Não lembro, não sei quem vocês falou, mas falou... Não, mas é que o jogo tem uma relevância. Pô... Acho que o PES tem mais relevância na Europa. Se for relevância mesmo, ele tinha que estar na lista. Cara, A liga de beisebol, velho. Quem joga isso além de cinco americanos lá? Essa lista pra gente é whatever. Manda um voto. Qualquer coisa. Voto no do NHL 12 porque tem as pancadarias legal, cara. É o de rock. Tá vendo? Sempre tem alguma coisa que agrada. É, não é mal. Vamos que vamos. Setista, qual que você vota? Cara, eu voto no MLB porque eu... Beisebol é um dos jogos mais chatos do mundo de ver, mas concordo. É um dos mais legais do mundo de jogar. Concordo. Eu joguei bastante quando eu tava nos Estados Unidos, então eu voto no beisebol. Muito chato de ver mesmo. Nossa, pô, eu acho quase a mesma coisa, só que do futebol. Ah, é? É. Ah, não, futebol é legal de jogar, eu só acho arriscado, viu? Então, exatamente, eu acho péssimo, chatíssimo de assistir, mas eu gosto de jogar. Não, mas e aí, qual que é os votos? Ah, eu vou voltar na NBA, eu sempre gostei de jogo NBA, de basquete. Eu gosto de jogo de basquete? É. Então, beleza. Então, só totalizando aqui. Ô, meu irmão, qual foi o seu voto mesmo que eu já esqueci? Ah, foi no NHL, NHL. NHL do Boss. É. O setista foi no MLB. MLB, isso. O Mr. Bubbles no NBA. Né? Só tem um pra gente votar. Raid, eu não vou poder escolher um outro. Então vai ter que repetir voto. Qual que você vota, Raid? Deixa eu escolher meus dados. Deixa eu ver. NHL. NHL. Porque, sabe NHL, por quê? É um jogo de luta disfarçado de um jogo de esporte. Então eu voto no NHL. É, e ainda toca We Are the Champions. Ó, então dois motivos pra votar no NHL. Beleza. Eu, apesar de não ser narrado pelo Silvio Luiz, né, como PES, eu vou votar no FIFA Soccer 12, que eu acho que ainda é. Se não votar, vão matar a gente, né? Se não tiver pelo menos um voto. É, então. Tá, não, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Ainda vou jogar um jogo de futebol que não seja Mario Strikers. Então, beleza, pelo menos nessa geração. Joga, então, cara, Capitão de Tsubasa, Super Nintendo. Capitão de Tsubasa. Não, eu joguei Super Sidekicks no Neo Geo. Também conta. Mas nessa geração aqui, não, realmente, há várias gerações estou sem jogar no jogo de futebol. Eu jogo FIFA quando eles voltarem com os dois botões pra você empurrar o cara, igual na versão do Mario. Ah, é? É. Mas beleza, meu voto é no FIFA. Então, aqui tivemos aqui NHL 12 com dois votos, então, né? Isso. Pra você ver. É incrível, hein? O Rock ganhando aqui. Bom, agora, continuando nessa categoria que a gente tem um skill absurdo pra votar, né? Vamos votar no Best Individual Sports Game, melhor jogo de esporte individual, né? Então temos aqui indicados Fight Night Champion, um jogo que eu tenho uma história muito grande, né? Fight Night, né? Tiger Woods PGA Tour, The Masters. O comedor. O adúltero. Top Spin 4 e Virtua Tennis 4. E aí? Eu voto no Virtua Tennis. Adoro esse jogo. Jogo ele desde a época do Dreamcast. Acho um jogo muito divertido porque, além dele ter a simulação do tênis, né? Ele tem bastante minigame divertido, que ele tem, tipo, uns paredões, assim, que você tem que ficar... Vai vir naquela máquina de tacar bolinha, sabe, de tênis? Uhum. E você tem que ir batendo em todas as partes do paredão pra fazer ponto. Tem uns que você tem que jogar a bolinha num... Como se fossem as cestas de basquete, assim. Ele tem um modo World Tour também muito interessante. Eu gosto bastante desse jogo. Sério, meu sonho de consumo nesse momento seria ter o Telekinesis do BioShock. É. Mas beleza. Raid, qual o seu voto? Eu também voto no Virtual Tennis, eu acho que é o mais divertido aí. E voto nele também porque ele é da SEGA. Ah, é? Mano, eu acho muito divertido, né? É, cada um tem o seu. É divertido mesmo, é divertido. Bacana. Homem Mal, qual que você vota? Cara, eu vou votar no Tiger Woods. No Tiger Woods, o PGA Tour. Mas não essa versão que tá sendo jogada, mas a versão que eles jogam no primeiro episódio da 14ª temporada do South Park. South Park, que é um episódio que chama Sexual Healing, cara. Uhum. Viu? A versão do Tiger Woods PGA que eles jogam lá é fantástica, cara. Eu vou ficar com ele só de lembrar dele jogando. Da hora, beleza. Setista? Cara, Fight Night Champion, porque o jeito que você controla, a jogabilidade dele é muito boa. Quando você começa a ficar bom em jogar um Fight Night, e dizem que esse Champion aí tem um amigo meu que comprou e ele jogou o modo história, que você começa, ele é baseado numa história real de um lutador que ele começou na prisão, e aí ele saiu um lutador profissional de boxe, virou campeão e tal, e o tutorial tudo do jogo é feito dentro da prisão, você aprendendo com os caras lá como lutar e tal. Então a história, eles conseguiram colocar uma história interessante e a jogabilidade dele eu acho muito boa também. Você sabe se esse é o mesmo do Fight Night Round? É a mesma série? É a mesma série, Night Round 1, 2 e 3 e tem o Fight 4 Night também. Champion. Ah, tem o 4 também? O 4 eu joguei... Puta, esse jogo tem um realismo absurdo nos lutadores, né? É muito legal. Você, quando você luta com tipo, o Muhammad Ali, sei lá, o Tyson... Nossa, os caras são muito reais. E quando você vai jogando assim, você vai lutando, eles começam a suar e o corpo deles começa a ficar todo suado, assim, fica muito realista. Os socos, quando você dá soco, o suor ele reage em tempo real com aonde você deu o soco, qual tipo de soco foi, esse tipo de coisa. Então não só gráfico, mas a jogabilidade. E o Champion trouxe uma história legal. Então eu voto nele, sim. Muito bom. O meu voto também é pra Fight Night, porque eu tenho uma história com esse jogo. É o único jogo que eu não sei jogar e eu ganho das pessoas que sabem jogar. Na realidade, de um amigo específico. E ele fica puto com isso. E é hilário ver isso acontecer. Então meu voto é no Fight Night, esse é o meu critério. É isso aí. Beleza. E passando aqui para a próxima categoria. Na próxima categoria já as coisas começam a esquentar, né? Temos aqui o Best Multiplayer Game, né? O melhor jogo multiplayer. Então temos os indicados aqui. Battlefield 3, Call of Duty Modern Warfare 3, Gears of War 3, né? E... Portal 2. Esse eu vou começar pelo Homem Mal. E aí, Homem Mal? Modern Warfare 3. Modern Warfare 3? É. Você não sentiu vontade de votar em Portal, não? Oi? Não sentiu vontade de votar em Portal, não? Nem um não, pouquinho. Não, muito obrigado. Nem um pouquinho? Não. Mas você acha justo que Portal tenha sido indicado, pelo menos? Acho, com certeza. Ah, então beleza. É setista. Qual que você vota? Modern Warfare 3. Impressionantemente, Modern Warfare 3. Conseguiu me trazer de volta pro vício desesperado de subir de level e sentir fodão quando você mata 20 e só morre duas vezes. Uhum. Tipo, Activision me possua. É isso? Cara, que maldito Kotick. Não é Activision me possua. É Infinity Ward me possua. Indiretamente Activision. Beleza. Modern Warfare 3. É. O Hyde? Eu voto em Portal porque é o único que não tem 3 aí na lista, então esse é o meu critério. Sensacional o critério. Mas tem o número. É o 2, então. Eu gosto do 2, eu gosto de números pares. É esse meu critério. Não, mas você acha que se você votar nesse, ele vai virar 3? Você tá votando, você vota pra somar? É verdade. Vai igualar as coisas. Beleza. Então, 2 votos pra MW3, 1 voto pra Portal 2. Mr. Bubbles. Então, dessa lista eu joguei... O único que eu joguei foi o Portal. E eu também vou votar no MW3, apesar de eu ter achado o multiplayer tanto do Battlefield quanto do Gears. O Gears foi o que mais me impressionou, assim. Foi um jogo que eu comprei totalmente despretensioso e eu joguei muito o multiplayer, me diverti muito com ele, achei... Não esperava nada dele, é um jogo bem divertido. Mas ele não é tão viciante quanto o MW3, né? Eu acho o MW3 muito viciante e eu tô no caminho pra tentar... Virar um soldado universal aí. Uhum. Mas vamos lá. Então, Modern Warfare 3 vai ficar com 3 votos, né? Porque eu vou votar em Gears of War 3. Ah, vota no Portal, vou ficar com 2 votos. Não vou votar no Portal, vou ficar com 2 votos. É um jogo que eu curti muito com a galera, continuo curtindo aí, online. Se bem que você tá devendo um ordem, hein, Lula? Você e o Homem-Mal também. Tô devendo ordem. Mas já participei de vários ordens aí. Então, mas estamos aí, aparecerei. Mas a gente caiu no 29, né? Não valeu. Eu tenho que fechar um Horda 50, né? Então que vamos. Mas beleza, o meu voto foi pra Gears of War 3. Então um voto pra Porto, um voto pra Gears e 3 pra MW3. Vamos lá, seguindo aqui. O Best RPG, o melhor jogo de RPG. Temos indicados aqui Dark Souls, Deus Ex Human Revolution, Dragon Age 2 e The Elder Scrolls Skyrim, né? Então, vou começar por quem tá jogando o game, né? É setista. Cara, um que eu quero muito jogar é o Dark Souls. Também, surpreendentemente. O jogo é do demônio, cara. Porque todo mundo fala que é dificuldade de demônio, é um microgerenciamento grande que você tem que fazer de escolha, né? O que, que você faz, vai, volta, você aumenta de nível e tal. E eu tenho muita vontade de jogar o Dragon Age 2 também. Até quase comprei algumas vezes. Dizem que é bem grande, é da BioWare, né? Isso sempre ajuda. Mas, putz, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, Skyrim. Então esse vai o meu voto, porque é um jogo muito... É agora que eu joguei de verdade, tá ligado? Eu só tinha visto a demo, review, essas coisas. Agora que eu joguei Skyrim, cara, não tem pra ninguém, cara. É muito... Você já matou o dragão? Não matei, mas eu já vi e já fui atacado por um. Eita, você já correu, fodeu. É, cara... Já deu efeito cagaço? Puta, já deu efeito cagaço, muito foda. Da hora. Homem mal? Cara, eu vou votar no segundo mais bem avaliado da lista, porque tem Porva, porque tem arma de fogo, que é o Deus Ex, Human Revolution. First Person Shooter. First Person Shooter. Mr. Bubbles, qual o seu voto para RPG do ano? É, eu não joguei nenhum desses, né? E essa lista, ela tem um detalhe aqui que não tem nenhum jogo japonês, né? É incrível, né, cara? Ah, porque tá em queda mesmo, né? Tá bem fraco, né? Mas o... Não, quer dizer, na verdade tem. O Dark Souls é japonês. É mesmo, é japo, Dark Souls? É japonês. É, mas eu também acho que o Skyrim, ele ganha fácil. E é um dos poucos RPG ocidentais que me fez ter bastante vontade de jogar. Eu já vi vários vídeos dele também, o pessoal jogando. E ele parece um jogo muito grande, com muita escolha. Sim, me deixam bem muita vontade de comprar ele, assim. Só não comprei porque ele ainda tá um pouco caro, mas eu com certeza vou pegar no que vem. É, eu vou emprestar o do Cetista pra jogar, pra ver se dessa vez vai pra mim. Né? Isso aí. E vamos lá, é Hyde. Então eu voto também no Skyrim, pelo que eu vi dele, é um jogo muito bom. Também fiquei com vontade de jogar. É, eu acho que também a Skyrim não é o RPG do ano, até pelas notas aí, depois a gente comenta mais dele pra frente. Também, mas eu acho que é fácil, assim, vai ser o RPG do ano. É, então, mas pelas notas ele não tá muito longe do Deus Ex, não, viu, cara? O pé nas costas. Eu acho que o Skyrim tá mais aproveitando a onda do momento, viu, cara? Eu acho que se ele tivesse saído mais cedo, ele tinha... Tava mais pau a pau com coisa mais velha, viu? É, bom, vamos eu ver. Eu acho que é meio muito hype. Você já ficou todo mundo de Skyrim contra a pólvora, é isso? É isso aí. Bom, vamos para a próxima categoria, o melhor jogo de aventura, Best Adventure Games. Adventure Game, então tem aqui os indicados, né? O Assassin's Creed Revelations, o Batman Arkham City, o The Legend of Zelda Skyward Sword e o Uncharted 3 Drake's Deception. Começando aqui desse lado da roda, Cetista. Cara, o Assassin's Creed e o Batman Arkham Asylum, ano passado, eu achei que foram os dois melhores jogos e surpreendentemente, né, não sei ano passado, né? Não sei quando, não lembro se saiu ano passado ou não, mas surpreendentemente esse ano teve de novo essa briguinha aí. É, eu não vejo nenhuma necessidade do Assassin's Creed, porque o Arkham City tá preenchendo minhas aventuras completamente. Então, pra mim é Batman Arkham City. Beleza, homem mal. Ah, cara, eu também vou no Batman tranquilo, viu, meu? Eu acho que é disparado a melhor opção que a gente tem esse ano. Das opções que foram colocadas nessa lista ridícula. Ah, tá, beleza. Hyde, das opções que foram colocadas nessa lista ridícula. Então, das opções que tem nessa lista ridícula é Zelda, com certeza. Perfeito, tudo bem. Mr. Bubbles, das opções da lista ridícula. Então, eu acho essa lista foda. Essa lista nada ridícula. Os quatro que tem aqui, eu tenho muita vontade de jogar. E eu voto também no Zelda, assim. Na aventura que eu mais gosto. Eu tenho uma dificuldade muito grande também de escolher aqui. O Assassin's Creed é o único que não me inspira tanto. Mas os três aqui são muito difíceis, assim. E eu vou, assim, só pra equilibrar... Tá na lista? Ah, tá na lista, pô. Primeirão da lista aqui. E, sei lá, pra equilibrar... Assassin's Creed Revelations. Não é o melhor jogo do ano, vocês estão falando? Best Adventure Game. Ah, best, tá. Melhor jogo de aventura. É. Essa lista é uma porcaria, mas... Essa lista aí tá boa. Eu achei que já era a de jogo do ano. Jogo de aventura tá boa. Tudo isso é vontade de trollar. Mas eu vou, cara, eu fiquei com muita vontade, eu vi recentemente, fiquei com muita vontade de jogar Uncharted 3 Drake's Deception, e pra melhor jogo de aventura eu vou acabar votando nele. Ficou equilibrado o negócio aqui. Acho que dois pra Batman, dois pra Zelda e um pra Uncharted, né? Isso. Beleza. E agora vamos pra próxima categoria, que quando foi instituída na Orion, né, será a categoria Homem Mal, né, troféu Homem Mal. seria o melhor jogo de tiro, best shooter, né? Temos aqui Battlefield 3, Call of Duty Modern Warfare 3, Gears of War 3 e Rage. Não vamos começar por ele, vamos começar pelo Hyde. Oh, pegou o especialista. É o cara hein? Que mais joga. É o mano de jogo de... Qual olha, o melhor jogo de tiro? Eu não joguei nenhum dos três. Joguei uhum. os três, mas assim, eu vi nenhum vídeos... Nenhum dos quatro, né? É, dos quatro. Ah, é verdade, são quatro. Então, é... Mas eu vi vídeo dos três, né? Do Rage, eu não vi nada. Você jogou pelo YouTube, não eu jogou? Eu joguei pelo YouTube, bastante aí, até. Vale. E eu gostei bastante do Battlefield. Então eu voto no Battlefield. Battlefield, beleza. Setista, vamos alternar. Vou fazer zigue-zague. Setista. Cara, outras considerações, né? Porque tem o single player e o multiplayer pra ser considerado nesses três, né? É... Eu acredito, não joguei o Gears of War 3, mas a campanha dele é a que eu mais estou interessada para saber a história. Apesar de eu não achar uma história a coisa mais maravilhosa do mundo, é a mais bem embasada. É, então, no questão de single, eu daria para ele. No questão de multiplayer, é o Modern Warfare 3 disparado. É, então, para equilibrar um que eu já dei, o melhor multiplayer pro Modern Warfare 3, eu acho injusto dá esse voto de novo. Então, eu colocaria pro Gears of War 3. Beleza. É, Mr. Bubbles. Ah, eu também, tipo, qualquer um desses três aqui, Battlefield, o MW3 ou o Gears, também, os três eu achei muito bom, assim, difícil falar qual deles é o melhor, porque cada um, sabe, particularmente tem o seu modo de jogo, assim. Mas, sei lá, acho que melhor shooter vai pro MW3 de novo. Vai pro MW3, tá. É, eu vou dar o meu voto antes do voto dele, né? Afinal, esse é o prêmio Homem Mal. Que é o voto que interessa. É, né? Que é o voto que interessa, é o voto que vale. Ou não. Pra jogo de tiro, né? Então, eu vou dar o meu voto pra Gears 3, porque eu acho que o tiroteio mais impressionante num videogame eu presenciei nesse jogo, que foi a chegada que tem em Enver's Gate. Rapaz, é muita bala voando pra todo lado. Eu achei animal, gosto do multiplayer, gosto da campanha, jogo 500 vezes aquela campanha fácil com a galera. Então, meu voto é pra Gears 3. E agora, o voto que vale, Homem Mal, qual o melhor jogo de passação de fogo do ano? Olha, cara, dá muita vontade de votar no Rage, viu? Mas não pô, tem jeito, cara. Você tem essa vontade de trollar, Homem Mal? Cara, é vontade de trollar esse Rage, não é possível. É possível, cara. Não é possível. Você não jogou o mesmo jogo que eu joguei. Você jogou o treco há 10 anos atrás, quer falar, meu. Então cara, vai baixar o demo de novo, vai baixar o demo de novo, aí você vem conversar comigo. Beleza? Louco! Enquanto você não baixar o demo de novo e for jogar, não vem falar coisa de 10 anos atrás. Falando que eu gostei muito do Raid, cara. Pô, eu cara, se o Modern Warfare 3 tivesse sido 0,5 pior do que foi, pô, eu voltava no Raid tranquilo, mas a disputa é difícil, mas MW3 leva porque é uma viagem tensa. Tensa. Então temos aqui 3 votos para MW3, certo? 2 votos para Gears 3 e 1 voto para Battlefield 3. Eu errei? Acho que não. Não? Ah, então beleza. Vamos que vamos. Tô começando a ficar bom nisso. Tô começando. Quando acabar as categorias, aí talvez eu lembre. Beleza, indo para a próxima categoria aqui, o Best Handheld Mobile, ou seja, o melhor jogo de portátil, né? Temos aqui o Ghost Trick Phantom Detective, o Infinity Blade, o Super Mario 3D Land e o Jetpack Joyride. Putz, meu, acho que isso aqui tá tão fácil, velho. Setista. Tá facílimo mesmo. É. Infinity Blade disparado. Ah, é? Muito, por quê? Muito foda, cara. Tipo, a história ela não foi desenvolvida muito bem, eu acho, mas a premissa é ótima, que você é gerações diferentes de um guerreiro que querem derrotar o God King lá, que é o cara principal. E ele usa comando, acho que o Homem Mal jogou o Infinity Blade, tem o Arma. Joguei. E ele usa... controle por movimento, assim, touch, e você pode, cara, você pode bloquear os ataques dos inimigos, tem magia, tem ataque especial, tudo por touch, tudo é muito bem feito, os gráficos são os melhores gráficos de um jogo num handheld, né, num portátil, e o Infinity Blade 2 aí, dizem que, né, pelos reviews que eu vi aí do pessoal que jogou, parece que eles vão levar isso a potência 10, assim. Então, o que eles conseguiram colocar dentro de uma porra de um iPod, né, de um portátil, é impressionante usando Unreal Engine, assim. Então, Infinity Blade, cara, eu reconheço Super Mario 3D Land, eu joguei também, é muito foda o efeito 3D e tal, mas pro Infinity Blade trouxe muito mais coisa nova, assim, em questão de futuro, o que pode ser feito, né? Então... Beleza, joia. Homem Mal? Ah, Infinity Blade, com certeza, muito bom. Infinity muito Blade, bom. Muito bom. Vamos lá, então. Mr. Bubbles? Cara, eu não conheço nada dessa lista aqui. Eu acredito que Mario ganhe pela fama e tal. Apesar de eu também não me sentir muito atraído pra jogar ele. Mas eu acredito que ele ganhe. Mais por ser o mais famosão daqui. Hyde? Mesma opinião também. Eu não conheço, mas Mario é Mario, né? É a mesma opinião também é minha. Eu vi o review e eu estou ferradamente com vontade de jogar esse Mario. Ele vira o Tanuki, né? Então, isso, cara, ele tem a roupinha de esquilo, cara. Nossa, de todos que eu vi, é o que eu menos tive vontade de jogar esse. Ah, é? Nossa, mesmo, cara. Com ele virando Tanuki? Mesmo com ele virando Tanuki. Caramba, nossa senhora. Olha, é aquilo. Por favor, faça um 3DS que a bateria dure mais, eu quero comprar esse videogame. Por favor. Por favor. Então, pra mim, a Mario ficou o quê? 3 votos pra Mario e 2 pra Infinity Blade, né? Acho que a briga vai ser entre esses dois mesmo. E agora a gente vai começar a série de votação por plataforma, né? Então vai ser uma votação rápida, né, essa votação. Então, só o jogo, né? A gente vai votar os melhores jogos de cada plataforma, né? Vamos falar os indicados. A próxima categoria é Best PC Game. É o melhor jogo no PC. Então temos Battlefield 3, Minecraft, The Witcher e Portal 2. Setista, qual? Minecraft, porque enquanto é o único que dessa lista que você só pode encontrar no PC. Então, pra Beleza. Mim é o Minecraft. Homem Mal? Minecraft também, porque eu tô jogando e é bom pra caramba. Perfeito. Mr. Bubbles? Battlefield. Battlefield. Hyde? Eu fico entre dois. O Battlefield eu achei muito bom e o Portal 2 eu também acho legal. Mas aí entre o FPS e o Puzzle, eu fico com o Puzzle. Então vai pro Portal 2. Beleza. Portal 2. Então, o meu voto também é pra Portal 2. Então, Best PC Game, Portal 2. Indo pra próxima categoria de plataforma, Best Wii Game, melhor jogo de Wii. Então, temos o Epic Mickey, o Kirby's Return to the Dream Land, Lost in Shadow e o The Legend of Zelda Skyward Sword. Mr. Bubbles. Eu gosto. O Lost in Shadow é um jogo bem legalzinho. Sim, mas não, não tem nem chance em frente ao Zelda, né? Perfeito. Hyde? Essa não precisa nem responder, né? É Zelda. Zelda. Setista? Zelda. Homem Mal? Ah, Zelda, né? Nossa, tem nem. Lula Molusco também responde por Zelda, ou seja, foi unânime, né? Cara, o ano do Wii foi fraco. Fraco, só tem Zelda mesmo. E Zelda é um jogão, né? Então é que tá. Como? Fraco é um jogão. Vamos lá. Melhor jogo de PlayStation 3. Temos Infamous 2, Killzone 3, Little Big Planet 2 e Uncharted 3. Setista. Uncharted. Homem Mal. Infamous 2. Olha! Eu tava meio distraído aqui, por isso que eu demorei, mas eu já tava com essa história, a resposta na cabeça. Infamous 2 foi bem melhor que Uncharted 3. Hyde. Eu voto no Uncharted 3, eu até fiquei com vontade de comprar um PlayStation 3 depois que eu vi ele. Perfeito. Mr. Bubbles? Eu também voto em Uncharted 3 com um pezão no Little Big Planet 2. Eu voto em Uncharted 3 também e fico ali com o seu pé no Little Big Planet 2. Mas não, voto fica com o seu, não fica com o dele. O pé dele já tá lá. Não, é que o meu pé é mais preguiçoso, entende? É mais preguiçoso, então aproveito dele, né? Então, a próxima categoria é o melhor jogo de Xbox 360. Temos indicados o Batman Arkham City, o Forza Motorsport 4, o Gears of War 3 e o Portal 2. Hyde? Arkham City. Apesar de ser multi. Apesar de ser multi, né? Mr. Bubbles? Eu acho que o Batman e o Portal não contam para Xbox porque eles são multi. Então eu voto no Gears 3. Uhum, perfeito. Setista? Forza, exatamente, por ser dentro do Xbox. Uhum. Sim, Homem Mal. Cara, é difícil entre Gear 3 e Forza, mas eu acho que o Forza tem uma longevidade maior, então, Forza. A mesma coisa, entre Gears 3, ficou entre Gears 3 e Forza, e volta em Forza, porque Forza tem excelentes jogos, mas Forza vai durar mais. Então, beleza. É, e o próximo prêmio é o Estúdio do Ano. Aí esse já dá pra gente comentar, né? Não tem muito o que a gente pode comentar aqui. É, temos indicados para Estúdio do Ano a Bethesda Games Studios, que fez Skyrim, né? A Naughty Dog, que fez Uncharted 3, a Rocksteady Studios, que fez o Batman Arkham City, e a Valve, que fez Portal 2. Começando desse lado aqui, Cetista. Quem que você acha que leva isso, ou na tua opinião, é o Estúdio do Ano? Bom, o meu coração bate forte pela Bethesda, né? O Fallout 3, um negócio impressionante. Porém, o New Vegas, teve alguns pontos do New Vegas que me decepcionou. E o Raid, pra mim, sei lá, Raid, sei lá. Não, mas Raid, cara, a gente tá falando da Bethesda... porque a Bethesda adquiriu, né, cara? A Bethesda adquiriu a Raid, então... eu voto pra... Eu acho que essa lista deveria ser maior. Eu vou concordar com o Mimal, falar que essa lista tá mal feita, devia ter mais estúdio aí, tá zoado. Mas dentre esses, eu voto na Rocksteady. Apesar de ter feito só o Arkham City. Eles conseguiram pegar... E assim, eu entrevistei o Sefton Hill lá, que é o diretor, e ele me falou um pouco do caminho que eles passaram pra chegar no Arkham City, pra chegar na história, a luta entre os vilões, aquela coisa toda, e eles pensaram bastante no jogo, pensaram bastante na história, no design, então por esse nível de detalhe, por tratar a marca Batman com esse carinho todo que eles criaram, que eles trataram, né, pra fazer o jogo que eles fizeram, eu acho que a Rocksteady é o dentro dessa lista, é a melhor. Se ganhar, vai ser bicampeão, hein? Bicampeão. Exatamente. No passado foi. Homem mal. Cara, não vai ter que ser a Rocksteady, velho. Porque eles estão... A Rocksteady está steady, cara. Ou seja, estão mantendo aí o bom trabalho, cara. Eles merecem, sim. Perfeito. Mr. Bubbles? Eu acho que esse prêmio aqui de melhor estudo de ano, ele é casado com o jogo do ano. Uhum. E eu não entendo por que não tem a Nintendo nessa lista aqui. Exatamente. Mas enfim, eu votaria na Nintendo. Até porque, tirando o Zelda que ela fez outros jogos. Fez o Mario do 3DS, fez o Kirby, fez outros vários indicados, jogos. Né? Fez outros vários indicados. Exato. Então, mas produziu mais indicados nessa lista do que todas as outras aqui. Nessa lista? Não. De jogos diferentes, foram três. O Kirby, o Mario do Mario 3DS e o Zelda, pronto. Sim, três, cara. Jogos. Mas a Rocksteady tem quantos jogos aqui? Ah, sim. Okay. As outras, então, a Naughty Dog, outras, ela tem mais. Tem quantos jogos aqui? A Bethesda tem quantos jogos aqui? Talvez a Bethesda... Mas enfim. É? Desses que tem aqui, pra votar, eu votaria na Naughty Dog, que eu acho que é uns caras muito meticulosos, assim. Quando você joga um jogo do Uncharted, que você vai ver o making-off do jogo, você vê que o pessoal realmente é dedicado pra fazer um negócio muito... Não que os outros não sejam, né? Mas eu me identifico bastante com o trabalho deles, assim. Eu gosto muito do estúdio, da Naughty Dog. E os caras fizeram Crash. Ah, é um estúdio mais completo, né? Digamos assim. Beleza, vamos lá. Hyde. Eu fico entre a Naughty Dog e a Rocksteady, né? Só que... A Naughty Dog sempre teve jogos bons, né? O Crash... O meu diferencial é que a Naughty Dog já provou o valor dela pra fazer coisas muito diferentes, né? Então, ela não tem jogo ruim. Se for ver o histórico dela, né? É uma desenvolvedora muito boa, realmente. E a Rocksteady, eu acho que ela fez pro Batman o que o Nolan fez pro Batman no cinema, né? Ela fez nos games. Então, muito boa a comparação. Eu fico com ela, com a Rocksteady. Cara, eu fico entre as três aqui, entre a Bethesda, porque eu acho que a Bethesda de todas aqui, como eu falei, usei o critério, eu falei, a Nintendo deveria estar, porque teve uma produção maior que todas as outras que estão aqui nessa lista, né? Depois eu acho que é a Bethesda, porque teve Rage, teve Skyrim e teve os DLCs de New Vegas que ela tá produzindo. Isso. Então, digo assim, é uma software house que entregou indicados aqui e entregou mais coisas, né? E a Naughty Dog, esse ano, é só por Uncharted mesmo, né? Então, mas eu, cara, incrivelmente, eu vou ficar... A Rocksteady, eu sei que tá dando o gás em Batman, mas eu acho assim, estúdio do ano que produziu mais conteúdo de qualidade em maior... Todas as três produziram aqui, todas as quatro, produziram grandes conteúdos. Mas aqui, eu vou votar pela quantidade de conteúdo, não só pela qualidade, porque eu acho que elas produziram conteúdos de mesma qualidade, assim, extremo, né? A diferença é mínima entre um e o outro, se for gosto. Eu vou votar na Bethesda para estúdio do ano. Meu voto aqui é na Bethesda, porque ela entregou mais que as outras. Né? Se eu tivesse a Nintendo, seria entre a Bethesda e a Nintendo, eu ficaria. O meu voto é para Bethesda. Né? Então ficou aí 2 para Naughty Dog, 2 para Rocksteady e 1 para Bethesda. Né? Acho que foi 3 para Rocksteady. 3 para Rocksteady. 3 para Rocksteady, 1 para Naughty Dog e 1 para Bethesda. E 1 para Bethesda, isso. Ah, beleza. Joia. Então, bom, vamos ao grande prêmio da noite. É, o grande polêmico. É. Jogo do ano. Jogo do ano. Quais são os indicados a jogo do ano? Vamos lá. Não tem MW3, gente. Caramba. Bom, sobrou. Nossa, que engraçado, né? MW3 não tá aí. Que coisa estranha. Mas, ó, temos aqui, ó, Batman Arkham City, Elder of Scrolls Skyrim. The Elder Scrolls. É os rolos dos velhos. É o rolo dos rolos dos velhos. Skyrim. O The Legend of Zelda Skyward Sword, o Portal 2 e o Uncharted 3 Drake's Deception. Eu vou começar por Mr. Bubbles. Qual o jogo que você acha que leva o jogo do ano? O que eu acho que vai ganhar ou o que eu achei melhor? Não sei, pode ser os dois. Eu acho que vai ganhar o Batman. Uhum. Até por compensação do ano passado ele não ter ganhado. Uhum. E esse ano eles terem feito um trabalho tão bom que está melhor que o do ano passado. Então eu acho que eles vão ganhar. Mas eu não joguei todos, né? Mas o que eu tô jogando, eu tô gostando muito de Zelda. Eu acho que Zelda deveria ter uma chance também nesse prêmio. Eu acho que ele não vai ganhar, não. Mas o Zelda tá me conquistando até agora. Perfeito. Setista. Eu vou ser um pouco incoerente, mas eu quero reconhecer todos o máximo possível que eu consegui, que foram foda esse ano. Então, de estúdio foi a Rocksteady, mas eu não acho que a Rocksteady fez o melhor jogo do ano. O meu voto não vai para Arkham City, o meu voto vai para Skyrim. Todo mundo assim. E isso pensando no... Primeiro, o tempo que eles levaram desenvolvendo Skyrim foi quase 5 anos, né? Desde o Oblivion acho que saiu em 2006, ou 2005. E o escopo do jogo é muito maior, os detalhes são maiores. Eu não consigo nem imaginar o tamanho do script do jogo. Fisicamente, tipo, quantas páginas o script do jogo tem? Dá pra ir daqui até a lua, né? Cara, deve ser muita, muita coisa, cara. Então, toda a atenção que eles deram pro gráfico, deram pra história, deram pros personagens, eles revitalizaram os menus, que ficou muito mais visual, que era uma coisa que era muito complicado você gerenciar no Oblivion. Isso vai trazer muito interesse pra pessoas novas jogar, né? Então, só o escopo... Que saiu Lula Molusco, que eu vivo falando pra ele jogar o Oblivion, mas agora eu tô falando, vou falar pra você jogar o Skyrim, que é mais amigável, acho que você vai se dar melhor. Até você fazer armaduras, cara, eu me senti no MMO quando eu comecei a ver o esquema de montar armadura no Skyrim. É um negócio impressionante, cara, tudo, o detalhe que eles deram pra cada aspecto do jogo. Então, não, a Bethesda não foi o estúdio do ano pra mim, mas eles fizeram o melhor jogo. O Skyrim é muito foda, cara. Então... Eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso. Como é que pode uma porra dessa em Batman, o setista, votar em Skyrim? É, como é que pode, hein, Batman? Como é que você explica, hein, Batman? Ah, cara, sei lá. Ele escondeu uma fita e gravou e falou: ó, comissário, é que o setista é uma puta. A gente viu. Ele jogou Batman e votou em Skyrim, né? Mas eu joguei os dois, pô. Joguei os dois. Eu falei, ele jogou Batman e votou em Skyrim. Homem mal. Cara, essa lista tá bem óbvia, velho. É o Batman que vai levar mesmo, cara. Não tem nem muito mistério, não, cara. Uhum, é o Batman que vai levar. Faltou alguém além de mim? Eu? Deixa eu ver, Hyde, eu não chamei Hyde. Hyde, quem você acha que leva aqui? Vou coletar meus dados aqui? Ah, tá, beleza. Então, são todos muito bons, né? Mas o Zelda é o melhor Zelda desde o Ocarina of Time, né? Talvez seja até melhor que o Ocarina of Time. Então eu fico com ele. Uhum. Não, sem contar que tá todo mundo aqui na torcida pro Zelda ganhar, porque se o Zelda ganhar, o Homem-Mal vai ter que jogar ele do começo ao fim. Então esse é um plus. Exatamente. Exatamente, é o motivo plus. A gente Eu vou usar de assinatura o cara que for receber, principalmente se fosse o Miyamoto, não vai ser ele, mas se fosse o Miyamoto ir lá receber o prêmio, assim, botar um haters gonna hate embaixo, vamos usar o ano inteiro que vem, assim, sabe? O ano inteiro, Mas, gente, vamos contar a história, né? A gente tava comentando o game do ano na nossa comunidade no Facebook, né? E aí, acho que tinha saído uma nota pra Zelda, né? E eu comentei, coloquei lá, eu criei acho que o tópico, comentem o GOT, né? E aí o pessoal começou, olha, mas MW3 isso, aí o Homem Mal lançou uma aposta pra mim e pro Cetista. Que se MW3 ganhasse o jogo do ano, né, a gente ia ter que jogar pra fazer uma conquista. Qual é o nome da conquista, Homem Mal? Não, vai terminar com o menor tempo no Veteran. No menor tempo possível no Veteran, né? Que o Homem Mal foi 6 horas e 10, né? 6 horas e 20? É, isso. Mas que se Zelda ganhasse, ele jogaria Zelda e tiraria foto, tudo terminaria, Zelda finalizaria 100% Zelda lá em tudo, né? E aí, falei que ia terminar o jogo. E aí quando saiu a indicação, o MW3 não foi nem indicado. Ou seja, eliminou. Eu quero comunicar pra vocês que essa votação é aberta, a votação da VGA, o público vota. Então, eu acho... né, que Batman ganha esse ano, né, até eu concordo com o que já disseram aqui, que o jogo bateu na trave ano passado e agora vai, né, mas o meu voto lá na VG, vou ser coerente aqui na Orion, o meu palpite com o voto que eu fiz na VG é pra Zelda. Um, que ele foi 40-40 na Famitsu, né, e outra que o Homem-Mal vai jogar se ele ganhar. Então, o meu voto aqui é jogar 40 horas de um jogo colorido e sem arma de fogo, vai ser lindo. Cara, vai ser lindo demais. Tem bomba? Tem bomba. Detalhe, esse prêmio sai no último dia do ano, né? Nas últimas horas, assim, de 2011. Eles... Ah, não. A Vigia é antes. É da Game Trailers que é nas últimas horas. Da Vigia é antes. Mas, tá aí. Considerações finais, vocês querem fazer do prêmio? As coisas? Vocês acham que um jogo 39-40 na Famitsu deveria entrar? Eu acho que um jogo 39-40 na Famitsu, não sei. Tem outros 39-40? É que não é o prêmio, é a VGA, não é a Famitsu. Fora. Então, é a VGA. Não, mas você usou de parâmetro. Você usou não, de... eu usei de parâmetro para as revistas Japa. Então, mas é aquilo. Eu votei em Zelda por meus motivos. Eu tenho uma aposta, eu quero ver uma aposta, eu quero ver algo acontecer também. Eu falei que eu acho que Batman leva. Na minha opinião, Batman leva, mas o meu voto é coerente. Eu votei aqui de acordo com o que eu votei lá. Ah, eu acho que um jogo 39-40, lógico, também tem que ir. Também um jogo, mas eu acho que algumas listas não foram justas. Teve mais jogo que saiu aí com... Eu acho que devia ter uma categoria de melhor IP novo. Tipo, sei lá, melhor nova franquia ou algo assim. Já teve em outros anos, né? Que deveria continuar, cara. Os mudam. O futuro é esse, cara, sabe? O futuro são as novas franquias que vão carregar toda essa bagagem que os jogos com o número 3 estão começando a deixar pra trás. Tá acabando as trilogias, entendeu? Então o pessoal tem que começar a ver jogos novos, entendeu? Melhor inovação tecnológica, que podia ser o Minecraft, a Lei Noir, com o negócio de movimento. Por que que eles não colocam esse tipo de coisa lá, entendeu? Então eu acho que como indústria não é o melhor... as melhores premiações como indústria de reconhecimento. Mas é a mais popular, famosinha, blá blá blá. Então, a minha reclamação do VGA em si é essa. Eles deveriam colocar coisas mais específicas. Mas calma, se diz, ano que vem tem Halo 4. Calma. Mais considerações finais? Eu não entendi porque o Sonic não entrou na lista, né? Mas tudo bem. A gente vai mandar isso daí, raid, pra eles lá. Obrigado. A gente vai colocar alguém lá no meio do público lá pra abrir uma plaquinha. Sonic. No meio do público lá a plaquinha. Fechamos por hoje. Então é isso. A gente espera os palpites de vocês, né? Então esculachem aí, vê o que a gente... Vocês acham que a gente vai errar, o que vocês vão acertar. Brinquem aí com a gente nessa premiação. Eu acho o maior barato, porque é polêmico pra caramba. E a gente agradece vocês por terem ouvido aqui as nossas asneiras até agora. E até o próximo OrionCast.